clube, forjando felicidade, apresentando galera da sagacidade. Chamou o bode, jovem guardará da romba, e tem o pombo, tanquinha copa é um arrombo. Começa o bluff, forjando felicidade, apresentando galera na sagacidade. Chamou o bode, jovem guardará da romba, e tem o pombo, tanquinha copa é do arrombo. É que eu escuto podcast de tanguinha, fica madeira, ousadia e alegria. O que importa mesmo é um pente bem dado, tanguinha corpe o mundo mais arejado. É que eu escuto podcast de tanguinha, fica madeira, ousadia e alegria. O que importa mesmo é um pente bem dado, tanguinha corpe o mundo mais arejado. Suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha! Chegou a maconha. Não. Para todos os efeitos, esse é o programa de número 100. Apesar de não ser a centésima edição do podcast Tanguinha, porque já tiveram umas edições aí no meio do caminho. Centésima terceira, centésima quarta, não sei o certo. Sei, mas é o podcast secretas, número 100, né? Que a gente vai lançar. É isso aí, mas é o podcast número 100. E pra comemorar, vocês acabaram de ouvir a nossa vinheta remixada 2.0 Final Mix. Aí, eu queria ouvir de novo a abertura, cara. Eu posso pedir pra tocar de novo? Você quer que eu toque de novo? Exagero. Mas não, mas eu não queria que exagerasse na espiritualidade. Não, não, cara. Espiritualidade com consciência, sempre. Com consciência, por favor. Mas tem como tocar de novo? Internamente, toca aí. Piu, piu, piu, piu, piu. Caralho, fundou essa operação. A gente conseguiu fazer um remix no gritinho, de forma que ele não mudasse, ele assim ficasse mais foda. Isso. Consegui encaixar a voz, uma referência de Dota que vocês nunca vão entender. Ouvi. Caraca, aí, a gente ficou muito feliz, cara. Muito feliz com essa abertura. E a gente bebeu whisky enquanto fazia, então tudo era muito bonito. Isso aí. Black Label da mãe do pombo, escondido. Tá certo. Voltamos. Espero que o Espero que o do pombo não ouça isso. Enfim, nesse podcast maluco sincero de hoje, em que nós vamos fazer uma ode à Tanguinha Corp, vamos falar sobre mitologia da Tanguinha Corp, falar das coisas que marcaram a nossa vida, dos pequenos detalhes que tornam a gente especial, ou não. Não. A gente prega tanto que ninguém é especial e tu mete, não. Ah, mas eu me corrigi, eu fui espiritual com consciência. Ah, é, só que eu acho que a mitologia da Tanguinha Corp deveria se chamar metologia, pra ficar bem amarrado. Entendi, é mitologia da Jéssica Esteves. É, isso aí é uma mitologia muito especial. Não. Especial não. Palavra errada. Inclusive, pra conduzir esse papo muito maluco e sincero, tô aqui mais uma vez forjando felicidade, o Pluff! E comigo hoje, o Bode! 100 programas depois, o que que eu aprendi? Não aprendi nada, cara. O quê? A gente vai fazer um curso de podcast, cara. É verdade. Não, sei lá, 100 programas, assim. Eu achei que ia acabar muito rápido e tá durando, e vocês ouvem, vocês mandam feedback. É tudo muito estranho, sabe? Eu também. Eu não sei, é muito modernidade. Eu não sei, eu falo de jeito burro, mas... Entendo o que você fala, cara. Tudo é muito loucura. Ai, comigo e com o God, vamos! É isso aí, cara. 100 episódios, sem inspiração pra abertura e sem nada, né, cara? Não acrescentando em nada, a gente tá perdendo tempo. É, não tamo não, cara. É muito maneiro fazer essa porra, mesmo que 6 pessoas ouçam, a gente fica muito feliz, cara. Muito obrigado aí pros seus e-mails, comentários. A gente quem, cara? Da gente quem? Só eu que fico feliz, né? Você. Tá certo, você desculpa aí, foi mal. Estamos nós três aqui na abertura, mas no programa vai ter um monte de convidado, um monte de gente participando, então aguardem que vai ser supimpa. Pimpa. Já voltamos, depois um final de recados com a vinheta nova. Não entendo o que se fala, cara. É, galera, começamos agora o mural de recados do episódio 100. Recados. E, cara, muito, muito feliz aí essa vinheta, hein? Vinheta nova pra você, caro ouvinte. Já teve abertura com remix. Como é que é o nome da abertura? Abertura? Então, é, tipo, podcast Tanguinha Remix HD, 3D, 2D. Podcast Tanguinha with Lasers. Lasers. Sensacional, cara. Parece inédito, tipo Orkut. Ou Tanguinha Corp ou Nestoroid. Pô, melhor ainda, moleque. Vamos dominar o mundo com bomba. Tanguinha Corp. Com bomba. Tanguinha Corp. Todo mundo se transformando. Moleque, Tanguinha Corp Budokai Tenkaichi, moleque. Porra, sensacional, moleque. Vamos fazer mais. Não, eu achei que ficou meio competitivo essa parada, eu não gostei muito. Ah, gostaria que você retirasse o que você disse, por favor. Pô, eu retiro, mas aí depois eu ponho de novo. Entendi, fica nesse vai e vem. Inclusive, nós temos muitos recados pra dar aqui hoje. Nós temos, inclusive, que dizer que, cara, nós temos uma página no Facebook. Isso. Muito maluco e sincera, com várias coisas divertidinhas e conteúdos totalmente arbitrários que mas, a gente simplesmente joga lá. Além de maluco que sincera, ela também é espirituosa com consciência. Olha só. E já que a gente chegou no programa assim, a gente mudou o endereço, né? Agora é facebook.com/tanguinhacor. Exatamente. Você pega seu bloquinho aí e anota, porque é novo. Isso. E nosso é e-mail também mudou. Mudou, né? Como é que tá agora? podcast@tanguinhacor.com. Porra, vocês complicaram a porra toda, hein, cara? Não, que pariu. Você tem que renovar mesmo. Até o nosso Twitter lá. A gente refez o que criou o Twitter. É deletado. A gente recriou. Uhum. Qual o novo Twitter? @tanguinhacor. @tanguinhacor, que é o novo Twitter da Tanguinha Corp. Siga se você não segue. E com mais, lembre-se, com consciência na espiritualidade. Exatamente, muita fé. Pra não exagerar. Isso aí. Tá, e inclusive... Inclusive, acho que tá bom de recado, mas... Não sei. Tá quase bom, cara. Então, acabou. Tanguinha Corp. Por um mundo mais arejado. Começando agora o primeiro bloco real de conteúdo do podcast 100, do podcast de Tanguinha, do podcast 100, do podcast de Tanguinha, entendi. O podcast de Tanguinha tem um podcast dentro dele. Inclusive, tive uma ideia. Ah. Que tal se a gente falasse explicando o que é o programa de hoje? Porra, boa, hein, cara? Foi a melhor ideia que você teve desde o início do programa, cara. Desde o início do programa? É. Não foi te introduzir, não? Não foi. Não foi, mas... Gostei bastante, cara. Gostei bastante. Comigo com o Bode Pombo, ai, introduziu. Oi, produção. Mas o programa de hoje, qual é o nome do programa de hoje, Pombo? O nome do programa de hoje é Tanguinha Corp número 100, a lenda de Tanguinha. Não, não é esse. Qual que é o nome, cara? Todo dia de Tanguinha, cara. Então é essa aí mesmo. Então é esse nome aí, né? É isso aí. Que falou. E Bode, o que é mitologia, por definição? O mito é o nada que é tudo, como diria Fernando Pessoa. Mas o mito é o Dedé, cara. Assim, numa origem primordial de mundo, toda a explicação lógica nasce do mito, cara. Muito antes da ciência tem um mito. Você não. Você tá lá. Lagoa Azul. Você nasceu na ilha da Lagoa Azul, tá? Você é Brook Shields lá. Eu uso muito Lagoa Opa. Azul, isso é um problema na minha vida. Mas enfim. Eu tenho cachos dourados, cara. Acho que pode ser o mesmo. Tem. Olha só. Não falou aonde, né? Ah, não falei aonde. Inclusive, a Tanguinha Corp, ela, assim como os povos antigos, já tem uma história. Sim. E nessa história, hoje em dia, a gente pode olhar pra trás e dizer que criou mitos, que criou coisas que serão contadas por gerações. Uma história de merda e vergonha. Mas ainda assim é uma história. Eu não disse que não era. mas nós temos mito. Porra, Moby Dick. A história do Moby Dick. Vocês lembram qual é a história do Moby Dick? De onde nasceu isso? Todo mundo conhece a história do Moby Dick, cara. Então, mas que pergunta idiota, cara. A Tanguinha Corp fez uma história do Moby Dick em cima da história do Moby Dick, cara. Que loucura. Provavelmente loucura. Mais conhecida que o próprio Moby Dick. É isso aí. O barco Agnate, tá ligado? Um monte de... E cadê? A gente vai relembrar disso hoje. Vamos falar disso, vamos falar de Zadelta, vamos falar de assistente, vamos falar de um monte de coisa aqui que marcaram a Tanguinha Corp, que vai deixar ela marcada pros anais da história do podcast da Podosfera. E eu vou introduzir o Pombo de novo daqui a pouco. Que isso? Porra, dá uns 15 minutinhos aí pra descansar, cara. E pros blocos que virão, onde nós falaremos da nossa mitologia, que chega a ser um pouco egocêntrico e egoísta, tá ligado? Botar um podcast sempre pra falar da gente. Nós vamos receber os convidados que já participaram e contribuíram tanto com a nossa história. Pessoas que estão sempre aqui apoiando a gente. E se Deus quiser, ninguém há de faltar, estarão todos aí gravando e participando, então aguardem que seu participante favorito daqui a pouco aparece. Esse episódio é muito importante que todos ouçam, até porque a gente teve que achar 10 reais pra cada participante que vir aqui falar alguma coisa. Se o participante favorito for o tio Lucas, você nunca vai ouvi-lo. Parabéns. Você vai ser um ouvinte frustrado. Muito frustrado, derrotado na vida. E se o participante favorito não aparecer, você mande um e-mail para Caverna Alfa. Falou, galera. Já voltamos com o participante secreto. É nóis. Tanguinha Corp não seria nada do que ela é hoje se ela não tivesse nascido, né? Não tivesse saído de algum lugar. Pô, que bom. Pô, foi um bom ponto, cara. Calma aí, eu não terminei meu parágrafo. Estou no primeiro parágrafo. Estou na introdução. Tá certo. E todo mundo começa e várias vezes começa errando. E a Tanguinha Corp errou muito no seu começo. Ah, e erra até hoje. Erra até hoje. Você erra. A gente tá no começo ainda. Mas a gente tinha uns modelos de programa que era uma coisa sensacional. E, porra, estamos aqui agora pra discutir isso com o nosso amigo Jardelícia. Fala, galera. Agora não mais do Goiás. Não mais do Goiás? Do então, Goiás. Cara, tem que mudar o meu sotaque, cara. Eu acho legal a gente chamar o Jardel pra falar de erros, né, cara? Ou seja, o cara é um erro, é isso? Não. Bom, valeu. Eu nunca deveria ter participado, não entendi. É, foi o Pluff que botou você nos erros aí, cara. Não. Vou voltar, então vou melhorar minha frase. Você lembra do primeiro programa da Tanguinha Corp? Que a gente ficou tentando empurrar a piada sobre Asa Delta, porque era muito maneiro. Mas Asa Delta é muito maneiro, cara. Tá, mas... A gente usou essa expressão no nosso dia a dia e a gente ficou tentando usar e ficava meio forçado, meio estranho, cara. Mas peraí, Asa Delta é maneiro, cara. Maneiro. Vocês não cantaram de Asa Delta, cara. Tem que parar. Sabe o que era mais maneiro no começo dos programas? Que a gente se esforçava muito nas edições, cara. A gente risada, entrava risadas do Brito em todo o programa, sabe? Pois é, se o bloco não tinha risada na gravação, a gente botava risada falsa, era uma coisa... Cara, tem um programa, acho que é 500 dias de inverno, tem uma risada do Brito que tá em estéreo o programa inteiro, ela só vem do lado esquerdo. É desesperador. Eu acho que é tranquilo a risada do Brito, agora botar a risada do Leozinho em todos os programas foi meio bizarro, cara. Era bom quando aparecia de alguém que não tava, né? Isso era melhor. Exatamente. Ou então um barulhinho que eu prometi fazer quando tivesse um joinha. Não, eu tinha uma pasta aqui, risadas, aí dentro da pasta tinha risada, cada pessoa tinha a sua pastinha, a subpasta, e tinha uma pasta que era risada coro, que aí sempre rolava piada, todo mundo ria, eu gravava esse riso conjunto pra não ter trabalho de juntar várias risadas depois, entendeu? Eu já reaproveitava. Que filha da puta! Era uma coisa... Era os primórdios, tinha uma coisa que o Jardel vira e mexe. Porra, cara, você tem que voltar com isso, os blocos. E aí, Jardel, o que eram os blocos? Pô, os blocos eram a melhor parte do Tanguinha Corp. Até hoje eu ainda penso que deveria voltar os blocos. Exatamente. E do carnaval. Era um programa dividido em partes, onde discutiam-se temas diferentes no mesmo programa. Era muito maneiro. Muito maneiro. Ah, era muito maneiro, mas dava muito trabalho. Foda-se, não era eu só ouvia. S2. Mas não dá. Você não tem vergonha não, Jardel, de perder seu tempo gravando essas merdas? Hoje em dia tá até direitinho, mas no começo era muito ruim, cara. E você foi o maior divulgador do Tanguinha Corp por muito tempo. Eu ia falar isso, cara. Eu não tenho vergonha de gravar. Eu tenho vergonha de divulgar isso, sabe? É o podcast mais ouvidos em Mineiros. Porque as pessoas, tipo assim, eu tenho certeza que eu fico, curte aí e tal, né, podcast. O que é isso? Aí eu explico o que é podcast. Ah, beleza, vou ouvir. Mas eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu, cara. Sério. Ou ouviu um e nunca mais. Tem gente que fala, ah, eu não vou ouvir, é muito grande. Fala, ah, eu ouvi, eu achei maneiro. Mentira, cara. Você nunca mais ouviu o outro, então você não achou maneiro. E aquela história que tem uma muda que curte a Tanguinha Corp, cara? Pô, será que eu posso falar isso? Será que ela vai ouvir? Ah, e será que ela pode participar do programa, cara? Ela pode até ouvir, ela só não vai reclamar contigo, ela não consegue falar. Aí, vamos chamar ela pra participar, cara. Ela vai bater o teclado com uma vez pra sim e duas vezes para não. E aí, pô, tá gostando? Pô. O grande soprada, gato, né? Da festa fantasia do Chapolin, cara. Ela vai fazer esse papel. É uma soprada pra sim e duas pra não. E aí, tá gostando? Muito. Ah, Cara, eu lembro que a gente também errou bastante quando a gente quis intitular como mestre da Tanguinha Corp o He-Man, cara. Só porque ele usava uma tanguinha. Todo o programa, final de edição, tinha que catar no YouTube a porra do vídeo do conselho do He-Man, cara. Não era ruim porra nenhuma, o conselho do He-Man era foda. Só que era limitado, a gente nunca pensou nisso, cara. Cara, era limitado. É limitado porque tem, sei lá, 15 conselhos do He-Man. Segundo lugar, é crime, porque isso tem direito autoral. Ah, até a hora que a gente botou um espanhol e o povo ficou fazendo piada nessa abertura. Entendeu? La crica peluda. La crica peluda. Depois de quebrar os pelos na língua. É rima, não lama, crica, velula. É muito bom, cara, aquela porra. É muito bom, hein, ah, mas igual, eu já vi canais no YouTube que eles pegam a voz do personagem e eles gravam com essa voz mesmo. Não sei como fazem isso, mas é gravado com a voz do personagem, como se o personagem estivesse falando o que eles querem. Isso é uma dublagem. É, pegaram o dublador pra falar. Mas será que o dublador... Não, mas porra, não é possível. Ou foi alguém, tipo homem imitando o Silvio Santos. Era eu. O Chartão não satisfeito em divulgar a Tanguinha Corp com as palavras, ele passou a divulgar com o corpo dele, cara. O Jardel divulga a Tanguinha Corp. O Jardel, ele agora é Tanguinha na pele, moleque. O Jardel fez a tatuagem não, do... Você já se arrependeu disso que você fez? Claro que não, era meu orgulho ainda. Quando eu saio, eu arreguei a camiseta pra cima pra todo mundo ver, rapaz. E depois vendeu a Tanguinha Corp pra um site gay da zoeira pesada, assim, e o símbolo foi adosado por eles. Você não sente vergonha? Aí eu faço outra coisa por cima. Mas o que pouca gente sabe é que o Jardel fez essa mesma tatuagem, né, numa escala 1 pra 10 mil no pênis dele, cara. Ele ficou sensacional. Não, eu ia fazer no pênis, só que aí o tatuador falou que ia ficar caro, ia gastar muita tinta, ia demorar muito, aí eu parei. Entendi. E pra tatuar tinha que prestar o tempo todo, né? Porque amolecesse ele na hora ia acabar borrando. Não, é por causa que realmente o problema foi o preço. Porque tatuagem grande é mais cara. Eu entendi. Falei, então faz no braço. Se tivesse que colorir ainda, né? Pois então, cara, e ela tem que pintar. Foi difícil. Pelo menos o fogo da tanguinha fica em vermelho, né? Na carne viva, rapaz. E Jardel, se um dia você tiver um filho em outra cidade, vai botar o nome dele de Tanguito? Não, eu não quero entrar nesse assunto que eu odeio. Papai Jardel, muito obrigado, cara. Você contribuiu muito. Eu dei passando apuros aí. Com o histórico da Tanguinha Corp. A gente não estaria aqui hoje se você não existisse, a gente estaria conversando com outra pessoa. Mas. Filho da puta. Provavelmente outro dia, né? Mais disponível. E não numa quarta-feira à noite. É, talvez seja, fosse muito mais legal. Mas. Nunca é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Se o Jardel não existisse, não teria mais uma criança sem pai em Mineiros também. Aí, Jardel de Mago furou a fila, né, cara? Foda, né, mano? Jardel, isso, velho. Mas é isso aí. Conselho do He-Man, Jardel, use camisinha. Eu era mais feliz mago, cara. Eu não tinha tanta preocupação, sei lá. Hoje em dia, o Jardel já lambe a crica pelua. Ah, isso. Só o podcast de Tanguinha. Você tem que fazer isso mesmo? Aham, todo mundo tá fazendo. Pô, eu moro com pessoas na casa, velho. Não, não precisa gritar muito, não. Só pode ser baixo, a gente aumenta o volume. É só pela vergonha. É tudo ou só o mesmo? Tudo. Tudo. Eu quero tudo. Bola, seu. Então vai lá, hein? Podcast de Tanguinha. Muito sensual. Tanguinha Corp. Por um mundo mais arejado. Galera, Tanguinha Corp é um podcast muito malemolente, muito forjador de alegria. Brincalhão. Brincalhão. E é um podcast da zoeira. Da zoeira. A gente aqui prega zoeira acima de tudo. E pra falar de zoeira, com a gente aqui nada melhor do que como é que é? Extrema direita da zoeira. O nosso querido Gustavo, seja bem-vindo, cara. Antes de qualquer coisa, eu vou contestar esse negócio de extrema direita da zoeira. Isso aí é intriga da oposição. Em verdade, cara? Em verdade. Coisas que plantaram na mídia. Na mídia, tá saindo do G1 lá. Goku não é da zoeira. Goku, eu acho que essa porra de negar que é da zoeira é mó zoeira, cara. Não queria falar nada, não, mas. Eu acho que esse negócio de zoeira você tem que aceitar e curtir, cara. Porque uma zoeirinha de vez em quando. A família Tanguinha é da zoeira, mesmo. Eu acho que as pessoas interpretam errado a zoeira. A zoeira não é a zoeira. É só a zoeira, entendeu? Entendi. Agora Tá certo. Não tem maldade no negócio. É a zoeira pela zoeira, sacou? Entendi. Mas como se aplica a Tanguinha Corp, cara? Eu vou te explicar. Aí, mó zoeira. zoeira ficar quieto depois de falar que vai explicar. Entendi. Acho que a zoeira se aplica também com você ver nosso apresentador. Ele é um grande bastião da zoeira também. Exatamente. É, apesar de hoje em dia eu não faço mais muito parte da zoeira. Eu já tô menos zoeira. Tá meio aposentado, cara? Tá. Discordo, hein? Discorda, Goku? Você ainda... Somos brother na zoeira, então? Eu acho que depois que o Plus fizer recalchutagem, ele volta pra zoeira com tudo. Mas assim... Tem que deixar um tempo pra... Não, mas olha só. Eu acho que agora é a hora de definir o que é zoeira. Literalmente. Fica todo mundo fingindo... Ah, eu sei o que é zoeira, eu não sei o que é zoeira. Você curte uma zoeira, não fazendo pegadinha. Não, o que é zoeira? E zoeira tem a ver com viadagem? Também sei, pode ter. Cara, a zoeira é muito grande, cara, depende do que você considera zoeira. É o que eu tô querendo entender, o que a gente considera zoeira pra deixar bem claro pras pessoas. O que explica você pra gente, Goku. Não, eu não sei, cara. O que você considerava como zoeira antes daquela matéria do Não Salvo lá? Ó, zoeira? Não sei, cara. É uma coisa muito. Não, cara, peraí. Ninguém vai explicar a zoeira. O Goku estava aqui pra isso. Cara, eu vou falar pra uma definição do dicionário, sabe? Zoeira é a prática dos zoões. Prática dos zoões. Foi com a zoeira. Não, mas olha só, você não pode falar só desse sujeito, o zoão, você tem que falar do zoado também, entendeu? Porque todo mundo que se transforma num zoão é porque já foi zoado. Não tem como o cara passar por uma coisa... Cara, que foda pra caralho, assim. Desde os 6 anos de idade, ele sempre apontou e riu dos outros. É o maluco dos Simpsons. Ele puxava a cueca dos outros na escola. Caralho, quando a gente é criança e viu o desenho do Máscara e via aqueles cuecões que o cara puxava a cueca, a parte da bunda da cueca cobriu o rosto dos malucos, cara. Não imaginava a dor que aquilo poderia causando ser humano. Cara, quando já puxa um pouquinho, já dói pra cacete, imagina aquilo, cara. É mesmo, Cocotão? Aí, que zoeira! Ah, nada a ver fazer isso aqui, cara. Mas galera, o podcast Tanguinha é um podcast da zoeira mesmo. A gente tá aqui pra fazer zoeira, sem deixar muito bem entendido o que é a zoeira, mas é isso aí. Todo episódio, aliás, eu acho que 40% dos episódios a gente tenta falar sério, só que... Acaba virando zoeira. 90% dos episódios é os zoões pombo e bode com zoado plano. Entendi. São os praticantes da zoeira, pô. Ativos na zoeira. Ativos na zoeira. Qual de nós será o melhor aluno do Goku Gustavo? Fica a dúvida. Professor Goku, na zoeira. Qual o programa mais zoeira da Tanguinha Corte? Programa mais zoeira da Tanguinha Corte? Como eu só ouvi a partir dos 50? O resto acho que nem faz parte mesmo, não tem problema não. Deixa eu ver aqui, um programa da zoeira. O programa da zoeira foi aquele... Aquele. Tanguinha do... Sobre putaria. Troféu zoeira. Troféu Mestre Oliver. Não, qual era o troféu? Troféu Sasha Grey, troféu da... Sasha Grey, esse foi zoeira. A maior celebridade do mundo pornô. Esse foi zoeira, bastante zoeira. Zoeira é uma palavra que define tudo. Até porque o vencedor foi uma zoeira do caramba também. Dito. Puta aí, pariu. Ah, o Dito curte uma zoeira, a gente curte uma zoeira. Teremos muito mais zoeiras nos próximos 100 programas. É isso aí. E muito mais zoeiras no continuação do programa. Então é isso aí. Pra completar a zoeira, manda aí o gritinho do podcast Tanguinha, Gustavo. Podcast de Tanguinha! Caralho, muito zoão, cara. Caralho! Uhul! muito bom, cara. Muito bom, Remico. Mas é isso aí. Valeu, Goku. Obrigadão por gravar com você. Valeu, mais 100 programas de sucesso. Que nunca acabe esse podcast sensacional. Aí eu não posso prometer, né, cara? Aí tu tá ainda rogando praga, né, cara? Eu acho que ele tá de zoeira com a gente. Eu achei que tu era nosso amigo. Eu sou o zoeiro e vocês são os passivos. Tá certo. Tanguinha acorda. Por um mundo mais arejado. Rapaz, a Tanguinha Corp, dentro da sua mitologia, ela tem todo um embasamento pra acontecer, pra existir, entendeu? Isso é uma frase muito profunda. Até agora tu me disse muita coisa, não sei nem... Eu gostei de você incorporando o rapaz do bode, foi bom também. Entendi. Tem muita propriedade disso aí que você disse, né? Rapaz, incorporando um rapaz não pode ser bom, cara. É verdade, botar um rapaz dentro do corpo não é bom. Incorporando um rapaz. Tá certo. Ah, eu não incorporei ninguém. Você incorporou um rapaz? Não incorporei, não. Quer dizer, se for você, eu posso pensar em comprar, cara. Opa! O que, que é isso? Ah, mas nós temos inspirações pra fazer o que nós fazemos aqui. Pessoas que nos dão motivação, que a gente olha, caralho, eu queria ser que nem esse maluco. Ou olha essa pessoa, me dá vontade de fazer tal coisa, sabe? Nós temos inspirações. O povo, por exemplo... Quem tu olha que tem vontade de fazer, cara, alguma coisa? O Poço olha pro pombo e já fica com vontade de incorporar, já. É. Ele bota uma foto da bunda dele no Skype, pô. Eu não resisto. Dependesse do Poço, não seria Tranguinha Corp, seria Tranguinha Incorp. Tranguinha Incorporation. Mas o pombo, por exemplo, uma grande musa pra ele, inspiradora, é a Jéssica Esteves. Não, musa não. Deusa, por favor. Não, Deus. Aplica os corretos. É um outro nível, referência, né, cara? É outro nível, outro nível. Assim, eu não sou macumbeiro nem nada, mas eu incorporaria a Jéssica facilmente, né, cara? Mesmo. Ela me incorporaria, né? Eu ia ser a entidade que ela ia receber. E o namorado dela se incorporar junto? Não. Acho que não, cara. Acho que não. Pensei nisso não. Ele não deve ser nenhuma divindade, não. Vocês vão me machucar se eu perguntar quem é Jéssica? Ai, Magal. Sobe do meu podcast! Sobe daqui! Sobe daqui! Pô, cara, traiu o movimento, velho. Chispa é muito bom. Chispa daqui. Minha avó fala avia. Tipo avião, sabe? Avia. Caralho, tua avó é muito pica. E nesse caso, pica quer dizer idosa. Minha avó incorpora, então. No caso, pica quer dizer enrugada. Não sei hoje em dia, mas com certeza já incorporou muito, cara. Quer dizer enrugada. Nesse caso, pica quer dizer enrugada. Muito bom. Mas sua avó ouve seu podcast, Magal? Felizmente não. Felizmente não? Por que felicidade, cara, nessa frase? Não, eu não entendi. Ela não siga surda, cara. Ela ia saber que aquelas aulas de teatro que eu tomei foram em vão. E aí vem o link com o cara que eu uso como inspiração pra afogar, que é, né? É o grande Cigano Igor, pô. Como não? Cigano Igor é sua inspiração. É um ator. É um ator. Gostou com a introdução do Afogado? Então, tá ali. Calma aí, Cara, Cigano Igor, a galerinha, a moçadinha jovem não sabe quem é o Cigano Igor. Houve uma novela da Glória Pérez chamada Explode Coração, que contava a história da Cigana Dara, que se via apaixonada por um homem que eu não me lembro quem é, mas ela, por ser cigana, era obrigada a casar com outro cigano. Tá. E a música tema dela era do João Paulo e Daniel. E aí, o Cigano Igor era o... Qual o nome daquele cara? Carlos Mack? Ricardo Mack. O Cigano Igor. O cara, ele não tinha expressões faciais, cara. Ele era tipo o Schwarzenegger no Exterminador do Futuro. Come with me if you want to live. Não, é pior, cara. Ele é que nem o Maguila. Só que pelo menos o Maguila, ele tem a desculpa de que a cara dele é completamente dormente. De tanta porrada que ele já tomou. Você tem a nova geração do Cigano Igor, que é o Calum Raymond, por exemplo. Que incorpora, né? Incorpora, pá. Opa. Ele incorpora rapazes. Aliás, incorpora... Sei lá como é que ele incorpora. Cara, tem uma da enciclopédia do Cigano Igor aqui, ó. Ricardo Mack, mais conhecido pelo codinome de Cigano Igor, é um mutante cujo superpoder é não mostrar os sentimentos. Superpoder esse que ele usou na sua profissão de ator. Sabe que o Cigano do UFC tem esse nome por causa do Cigano Igor? Olha aí, tangue a cópia, cultura, como não? O Cigano do UFC te inspira, cara? É, a dar porrada nos outros? Não. Ô, Magal, sim. Aí, deixando eu ver um pouquinho de lado, qual foi o momento, assim, o que aconteceu que você falou, caralho, eu vou criar um podcast? O que aconteceu, assim? Eu tava um belo dia na Bahia, comendo acarajé, e falou, opa, vendo podcast. Uma novela. Belo dia, vendo a novela, entrei no Skype, o Gabriel falou, Magal, vamos fazer um podcast. Foi aí, né? Entendi. Então, o Gabriel é o seu muso inspirador. Exato. Todo dia, como muito pra ficar assim, ele, tento incorporar. Que isso? Olha aí, opa. Que, né? Não, mas é, foi o Gabriel, bastidores da Afogado, foi o Gabriel. A gente tinha tentado fazer um piloto no começo, mas com a merda, e aí a gente jogou fora. Um ano depois, o Gabriel voltou com a ideia, ele falou, cara, tem um tal de Tanquinha Corp aí, muito bom, vamos copiar esse cara. Aí a gente... Aí, se ele falou isso, meu irmão, ele tava muito errado, muita pilha errada. Pilha errada é foda, ué. Aí deu no que deu, pô. Muito bom. Então, seu muso esperado. Tá bom, a gente tem essa estreia e você tem o gordo. Tá ótimo. Tá quase lá. Cada um com o que merece. Até porque pra alguns aqui, a Jéssica Esteves é uma gorda. Ela fala disso não, fica até triste. Fala disso não. Caralho, me revolto. Fala disso não. Foda, né, cara? Foda. Caralho. Eu nunca falei que ela é gorda. Eu falei que tem mulheres muito melhores do que ela. Ninguém falou que era você. Tô falando que eu nunca falei. Tô falando que tem mulheres muito melhores do que ela. Porque sempre fica subentendido que o Pluff é o zoado, entendeu? Como deixou bem claro com o Gustavo. Entendi. Tem uma dúvida, gordo. Aliás, você não é o gordo. Você Magal. Opa. Você é um pagão. Opa, aí, cara. Isso aí, meu. Brincadeira. depois de confundir, eu tenho uma dúvida com você, cara. Você falou que a tua avó, ela ficou decepcionada porque você fez o curso de teatro e deu no que deu. Uhum. Como assim? Ela achava que você tinha que ser viado e você não é viado? Por que ela ficou decepcionada? Caralho, olha o Pombo arranjando briga com o Projac. Arranjando briga com quem? Projac. Não, na verdade o que eu ia falar é que eu fiz, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, minha mãe inventou de colocar num curso de modelo. Olha isso, cara. Hard! Tá muito. Você na foto do estúdio, cara? Cara, eu fui pro estúdio, cantei a música do Roberto Carlos, gravaram um videozinho, depois fez um book. Hoje eu tava na casa da minha avó, lembrei disso, eu vi o book e, cara, né? Escapei por pouco, né? Magal, porra, escanei esse book, cara. Pelo amor de Deus, isso é uma pérola da sociedade. Pô, cara, eu tava pensando, ainda bem que o São João tá queimando, que eu vou poder tacar isso aqui numa fogueira. Tá certo. Passou perto de incorporar rapazes aí, cara. Exato. Eu Mas e a Tanguinha Corp? Por que nasceu essa merda, cara? Por que a gente tem esse podcast? Quem inspirou a gente? Da onde veio? É, por quê? Ah, pilha errada também, né, cara? Puta pilha errada, porque a gente tentou fazer um podcast antes, chamado BozoCast, pra quem não sabe. Não ouçam. Deve ter em algum lugar. Deve ter na internet em algum lugar o BozoCast. Eu ia falar. Mas deu errado. Deu errado e a gente... Porque o BozoCast tinha mais gente, na verdade. Era muita gente no BozoCast. Muita gente. E aí... Quase todo mundo era gente. Quase toda a gente. Só que aí poucas pessoas estavam levando a sério. E aí reunimos depois eu, o Bode Pump, falando, porra, a parada que pode ser maneira de fazer e a gente realmente quer. Não tá só na pilha errada. Então vamos juntar nós três e vendo o que vai dar. É isso aí. Começou errado, começou o conselho do He-Man com... Nada, continuou errado. Continuou errado, mas tem otário cagalhão que ouve, então... Tá certo. Ah, importante é que com nós três o Leme Holandês foi bem sucedido. É, cara. Isso aí. Caralho, como é que é o Leme Holandês com três pessoas? É muito hard, cara. Não, não, cara. Fica tipo uma estrela de Davi. O Leme Holandês é uma boa inspiração. Tá certo. É, muito bom, muito bom. Mas é isso aí. Primórdio da Tanguinha, mitologia, de onde veio, pra onde vai. E, Magal. Oi. Aí todo mundo que tá gravando com a gente tá gravando no final o gritinho do podcast Tanguinha. Então você vai ter que gravar também, cara. Eu vou ter que falar podcast Tanguinha. É, não falar, mas gritar e se expressar. Você fez curso de ator, né, cara? Fazendo o ritmo do podcast. Você cantou Roberto Carlos, você fez um book e você vai se negar a cantar o podcast. Do lado da minha mãe. Aí se eu cantar, ela vai saber que o curso de canto também não deu certo. Entendi. Eu acho, cara, se você fizer agora imitar o Pluff gritando podcast Tanguinha, a sua avó vai se decepcionar na hora, cara. Ela vai ter certeza que você incorpora a rapaz. Tá bom, podcast Tanguinha, né? Vamos lá. Isso aí. Podcast de Tanguinha! Tá certo? Tá certo. Ah, valeu, Magal, pela participação. Não só agora, como nos outros programas. Valeu, um abraço e próximo bloco! Tanguinha acorda por um mundo mais arejado. E esse bloquinho rapidinho especial pra agradecer o nosso brother ouvinte que participou pra caralho aqui, mas não com sua voz no podcast, mas sim com seu talento de desenhar, cara. Nosso amigo Adão Palmeira. Porra, primeiro ele mandou pra gente um desenho nosso, uma caricatura nossa, que é a capa da nossa página do Facebook, a capa do site, tudo. A gente usou pra tudo, muito foda. E foi ele que cunhou o bordão do pombo. Qual foi? Verdade, não, mas aí não, que ele só copiou o que eu falo todo o programa, né, cara? Aí não conta. Mas assim, o cara é fera mesmo. Fera do grafite, fera das ruas, pichador. Não, sacanagem. Não, ele desenha pra caralho, entendeu? E aí foi super atencioso aí com a galera do Tanguinha Corp. Principalmente, né, no que diz respeito do projeto do nosso mascote, que foi tão falado, né, tão citado. Muitos, né, disseram que deveria ser uma piroca. Mas não, não é uma piroca. Não, e ficou muito melhor que uma piroca, acreditem. Tá na vitrine aí, vocês viram? Se não tiver acesso à vitrine, porque pegaram o celular no pendrive de alguém, acessa aí tanguinha.com, podcast sem a vitrine, tá o Tanguito lá, com sua tanguinha e sua calça arreada pra mostrar ao mundo quão arejado deve ser. Exatamente, Tanguito, que assim que a gente conseguir efetivar alguma coisa além do podcast, ele será usado. Mas já que isso não vai acontecer tão cedo, fiquem felizes, verem o Tanguito. Exatamente. Isso aí. Adão, muito obrigado, cara, pela sua colaboração. Valeu mesmo. A gente tentou gravar com ele, mas não deu. Ele, a mãe dele, sei lá, deu algum bizil, ele não pôde gravar, mas fica aqui nosso agradecimento formal. Muito obrigado mesmo, cara. Muito foda o que você fez. Valeu. E não vai ter gritinho lá no Palmeiras porque ele não tá aqui. Exatamente. Podia ter falado de rabiscada. Mas como seria o gritinho do Tanguito? Tanguito? Tanguito seria. Ele é o Tarzan? É, porque ele usa uma tanga. Entendi. É, tá certo. Mas assim, da Palmeira, esquecendo essa piada horrível. É, pô, muito obrigado, cara, pelo desenho. Caralho, já agradeci, cara. Não, eu queria agradecer de novo, porque, pô, cara, ficou muito maneiro, cara, entendeu? Entendi. Parece certo repetir. Podcast. Ah, é da Palmeira, falando nisso. Podcast tá curto. Muito obrigado, cara. Tá curto. Tá ótimo. 2:40, tá ótimo. Ah, é da Palmeira. Tanguinha acorda por um mundo mais arejado. Tive pensando em me mudar, sem te deixar pra trás. É o bloco do pombo, dança com o pombo. É o bloco do pombo. Pombo no seu rombo. Não, pombo no podcast. Sanguinha, bloco do pombo. E aí, pombo? Qual que é o sentido sendo o bloco do seu, cara? Porra, cara, é sensacional, cara. Aí, mas, cara, se você é o cara mais egoístico da minha copa, deve ter um programa só teu. Um parabéns ao pombo. Não, mas eu tô torcendo pra gente compartilhar isso, cara. Eu quero ter um parabéns de cada um de vocês também, assim. Não vou ligar, não. Vai ser muito legal. Vai ser maneiro. Vai ser muito legal, né? Se tiver um programa de parabéns. Vai ser maneiro. Tem as Você curtiu o programa de parabéns, cara? Curti pra caralho, cara, porque afinal de contas eu sou caloteiro, eu sou muito. Aquilo tudo que eles falaram, eu sou, entendeu? Ô, povo, nos programas do seu comemoração ao seu aniversário, muito parabéns, aliás, belo programa. Cara, tô fazendo aniversário ainda. Sua ex-namorada contou a história de um bolo. Explica um pouquinho pra gente, cara, que história de bolo é aquela? Cara, deve ter sido uma ex-namorada que eu devo ter conhecido bêbado, entendeu? Alguma coisa assim. Deve ter sido uma garota muito bonita, até. Ela nem deve ter um órgão genital masculino, acho que não, entendeu? Pô, você é um cara que eu sei que você conversa com seus amigos da vida pessoal e convence eles a ouvir o programa. Então você tem muito amigo pessoal que te ouve no podcast. Tem muito. Como é que é essa relação? Eles te zoam nas piadas do podcast? Como é que funciona essa dificuldade aí de encontrar pessoas na rua, sendo que você tá contando a história deles no podcast? Então o que acontece? Eu peço realmente, os meus amigos aí, eu apresento eles ao podcast, né? Peço pra que eles ouçam. E assim, tá tudo normal até o momento de eu apresentar eles ao programa. Aí eles ouvem, todos eles vêm com a mesma indagação pra mim. Porra, cara, tu participa do podcast com um viado? Porra, é essa, cara? Como reverter uma situação? Aquele viado tá dando em cima de você o programa inteiro, cara. Porra, eu tô te estranhando. Ou seja, fica todo mundo achando que eu sou viado também, entendeu? Então eu parei de apresentar o podcast pra galera. Entendeu, cara? Entendi. Inclusive, vai tomar hora do seu cu. Pode deixar, cara. Eu nem vou falar você primeiro, porque já tá implícito. Esquecemos de salientar aqui no programa, mas pouca gente sabe, é que você é dono da comunidade do Charlie Brown no Orkut, cara. Eu sou, cara. Eu sou. Conta pra gente como foi a perda do Chorão e tal. Sem o personagem agora. Falando da... Não, inclusive, eu queria aí prestar homenagens ao Chorão, entendeu? Muito sentido com a morte dele. E comemorar também, né? Que ele já tá aí uns 2 meses sem drogas. Então, Chorão, faz pra você. 2 meses longe das drogas é uma vitória, rapaz. Charlie Brown! Isso aí, a comunidade lá tá meio parada, né? Até porque o Orkut tá acabando, entendeu? Aliás, o Orkut é uma droga. Eu não sei como é que o Chorão não usava. Mas é isso aí, cara. É isso aí, grande Chorão. Cheiro de merda. Deve ter chorado no Orkut. Agora, pô, me diz uma coisa. Por que as pessoas acham que você é um bandido, cara? Por que o maluco manda um e-mail pra gente falando, caralho, o pombo, qual foi? Caralho, como assim, cara? É porque, me explica, por que você acha que as pessoas têm essa imagem de você? Porque é verdade, cara. Eu uso touca, eu uso um colar gigante de rapper com um P, ou é um T. É um T de tanguinha, né, que tem no colar. E alguém me encontrou na rua, um paparazzi me encontrou na rua e viu que eu andava assim e andava falando qual foi e passaram a informação pros ouvintes, entendeu? Tudo isso é verdade, cara. Inclusive, eu sou caloteiro. E tudo aquilo que vocês falaram é verdade, tudo que vocês falam. O ponto, uma coisa que se o ouvinte fizer o trabalho, eu não recomendo que faça, mas se ele começar a ouvir desde o primeiro podcast até os mais atuais, ele vai ver que você tem uma obsessão por sempre introduzir travestis ao assunto. Uhum. Em que momento... E outros têm a obsessão por serem introduzidos. Mas... Em que momento você começou a sentir essa, esse interesse? Cara, gêneros. É, assim, aos poucos as pessoas vão entender, se não entenderam já, o meu estilo de humor. O meu humor, ele é dedicado às coisas bizarras, entendeu? Eu gosto de testar o limite do ser humano. E pra mim, o limite do ser humano é o cara ter uma trozoba e se vestir que nem mulher, entendeu? Isso pra mim é uma coisa inconcebível, entendeu? Você queria ser que nem o Laerte, então? Eu não quero testar isso, eu não quero experimentar isso, entendeu? Entendi. Nem um báculo mágico, nem nada disso. Nada disso, mas um báculo mágico encolhe. Encolhe? Eu vou escutar a tua voz aí. Ele vira um chaveirinho, cara. Ele vira um chaveirinho e depois ele cresce de novo. Cresce, fica crescendo. É uma experiência mágica. Entendi. Literalmente. Entendi. Então quer dizer que você tava guardando baralho também, né? Não. Então, mas assim, cara, eu acho que isso aí é o limite da humanidade, entendeu? Então fazer piadas com isso nada mais é do que testar o limite das pessoas pra ouvir essas piadas. Então, se os ouvintes estão ouvindo piadas até hoje em dia de travesti, é porque no final as pessoas aceitam isso, as pessoas gostam disso. E eu fico cada vez mais curioso, né, com o limite da sociedade. Isso aí, hoje, falando de travesti é um perigo. É, curioso. Fala isso não, cara. Mas ainda assim, eu não sou o membro mais curioso da Tanguy Aquar. Todos sabem disso. Sabe o que eu gostei? Ah. Que a gente não perguntou pra ninguém qual é a origem dos apelidos. Isso. Que pena, e, né? E vai ficar por isso mesmo. Vai, como sempre. Então, sinto muito, vocês não vão saber porque de bode, bluff e pongo. Não hoje, not ever. Não é talvez no episódio 200, junto com a explicação do 01. Quem perdeu no 01? Caralho, a gente vai acabar no 999, cara, agora. Mas é isso aí, Pombo, muito obrigado pela sua contribuição com a Tanguy Aquar. E, por favor, cara, do gritinho mágico aí do encerramento. Caralho, eu tenho que... Calma aí que eu tenho que me preparar. Tenho que preparar a minha alma. Eu queria sacanear agora e pedir pra você fazer o Nato imitando o Silvio Santos escutando o podcast Tanguy. Mas não, hoje eu quero o Pombo. É o caralho, Pombo, não. Entendeu? Sem essas camadas. Então, pera aí que agora eu vou fingir que eu sou 80% mais viado, pra ver se eu chego no nível do porco. Entendi. Respirar fundo. Podcast de Tanguinha! Liberte! Tá certo. Tanguinha, acorda. Por um mundo mais arejado. Você, ouvinte querido, preguiçoso, principalmente os ouvintes novos, não sabem que o podcast Tanguinha tem um easter egg escondido. Ah, nem eu sei direito. Eu tenho uma teoria de que isso é tipo a maior trollada da Tanguinha Coffee. Tipo, os três combinam ali e falam assim, vamos falar pra todo mundo que tem. O nego vai ficar que nem um otário procurando e a gente... Foda-se. Cara, vou explicar só pra quem não tá ligado. Toda a vitrine do podcast Tanguinha, aquela imagem bonita cheia de figuras aleatórias, ela tem uma imagem idêntica em todas, escondida, que é a cara do Maguila, o famoso Maguilinha. A partir da edição 6 ou 7? 7. Ou 8. Todas têm. Todas, 7. Não, mentira. Da 7 em diante. Podcast de cantores em diante. E virou uma brincadeira, porque as pessoas, além de ouvir o podcast, o cara ouve o podcast com aquela imagem aberta e procurando o Maguilinha, tipo onde está o Wally, tá ligado? Só que nível hardcore, porque não é só o Maguilinha no lado. É o Maguilinha com transparência, é o Maguilinha... Enfim, é o Maguilinha criptografado, tá ligado? Pra um nego esconder MP3 em imagem na internet. E o Ninja Inimigo, que tá aqui hoje participando desse bloco, ele diz que nunca encontrou o Maguila, eu não acredito. Na verdade, eu digo que eu sou uma pessoa normal e consigo ver através da Matrix que vocês estão tentando enganar a todos. Entendi. Dizendo que tem o Maguilinha lá pra ficar um otário que nem eu, olhando pra imagem por 60 minutos. Não consigo. Amigo, vou fazer sua cabeça explodir agora. Você sempre esteve procurando pelo Maguilinha, mas você nunca se preocupou em encontrar o maior Maguila de todos os tempos na vitrine. Qual é a edição que tem o maior Maguila de todos os tempos? Cara, eu nunca vou lembrar disso. Eu só lembro que tem esse Maguila. Tem uma vitrine que o povo botou o Maguila do tamanho da vitrine. Só que não, bem maior. Isso é gigante. Só que ele tá o quê? Ele tá tipo com pasta d'água na frente? sorriso na frente. Os olhos dele lá no fundo, assim, tá ligado? Meio assustado, escondido. Só a silhueta, só. Na camada de trás, assim, da imagem, cara. Muito, ué, muito maneiro. É o Maguilão. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Tem sempre o Maguila, a cara do Maguila, ou às vezes, assim, tipo, um pelo da narina do Maguila num zoom infinito, outras vezes tem ele tão pequeno que você tem que ver com um microscópio. Como é que é? Não, 80% das vitrines, o Maguila, ele tá fácil. Ele tá tem 20% fácil. Que ele tá muito difícil. Tá fácil, tá easy. Pra quem faz, né? É de... Não, porque... Você acha, tá ligado? Sempre paga o olho. É, exatamente. Depois que você encontra a primeira vez, você vê, caralho, era isso. Sabe quando você olha o gabarito da prova e fala, porra, essa questão é muito fácil. É, aí você sabe, o gabarito fala... É que eu troquei na hora do VOF, né, tá ligado? Cima da hora. Mas é isso, cara. Ele tem o Maguila e vai continuar tendo o Maguila, Pomo? Eu acho que sim, né? Se Deus mas quiser, se todo mundo cooperar. Mudou a vitrine. Mudou a vitrine, vitrine é, nova. Vitrine nova. De repente, a gente pode mudar o personagem, quem sabe? Quem sabe? Botar uma piroca maneira escondida na... Não? Meu Deus, não. Aí eu vou ficar uma hora procurando um peru na imagem. Que maneiro, hein? É, eu não vou botar uma escondida, não. É muito injusto. Não, assim, mas eu tenho uma parada pra dizer pros ouvintes, cara. Se você, ouvinte, você não encontra o Maguila na vitrine disponível inimigo, eu não consigo entender, eu não consigo gravar o gigante aqui. É o programa 22. Mas, povo, sabe o que eu tava pensando? Ah. Que a gente podia, pra provar que o Maguila existe, na edição seguinte você lançar uma imagem pequena, só no zoom, tá ligado? De onde tá o Maguila, pras pessoas saberem. Ah, oh, o Maguila, eu estava aqui, ó. Vocês já estou feliz, né? Eu tava ali! Cara, vocês têm que fazer um quadro no programa com o corpo do He-Man falando: vocês me encontraram no último episódio, amiguinho? O Maguila falou assim: ó, você é bem patrono no programa. Boa tarde, não é samba. Quero saber qual é o Welcome Maguila aí. Caralho, esse Maguilão tá muito cheio. Eu só consigo ver um olho do Maguila, mas nada. Mas olha lá, eu tô falando, ouvinte, se você sente vergonha de nunca ter encontrado o Maguila, não encontrar o Maguila, relaxa, você é uma pessoa normal, como eu. Como quem? Como a mãe do Pomba, entendeu? Entendi. Ah, muito bom, muito bom. Maguila vai continuar. Vai apelar mais ainda no Maguila pra não facilitar a vida dos ouvintes. Quem sabe role um feliz no final, dizendo onde é que tava. E, Nijinimigo, muito pois obrigado não? pela colaboração durante esses 100 programas aí. Não que você tenha participado dos 100, mas você deu uma grande contribuição muito moral obrigado. E presencial. É uma oportunidade excelente de participar desse bacanal que é o Podcast Tanguinha. Podcast Tanguinha. Agora, pra encerrar, eu queria que você reproduzisse o nosso grito característico da abertura, cara. Com certeza. Podcast de Tanguinha! Valeu! Tem cerimônias. Tanguinha, acorda! Por um mundo mais arejado. Rapaz, você ouvinte, lembre-se, Tanguinha Corp ensinou e você deve levar pra sua vida esse ensinamento. Esse eu acho que é o mais importante de todos. O dia inteiro eu vejo momentos que esse ensinamento se enquadra. É mesmo? Qual é o ensinamento, Pombo? Então, é o ensinamento do Pombo. O povo não consegue nunca responder a pergunta séria, né, cara? Ô, Brito, você que é o dono do ensinamento, Britinho, seja bem-vindo. Mas é o ensinamento do Pombo. Não, Britinho, seja bem-vindo e, por favor, qual é o ensinamento? Você não é especial, é isso? É isso, como assim? Como é que você fala com tanta insegurança uma coisa que você prega na sua vida, cara? Eu prego isso nada, rapaz. As pessoas me atribuem muitas frases que eu não falo. Pera aí, você que tava aqui no podcast, não lembro qual foi a edição, mas tava botando o dedo na cara da galera e falando: cala a boca, você não é especial. Puta luta. Isso tá documentado? Tá documentado. Tá nos em áudio, em áudio. Tá nos altos? Tá direcendo. Não, tá não. Não, juntou no processo que eu digo. Se não tá, não é prova. Não existe. Entendi. Essa galera de advogado é foda, né, cara? Advogado. Ó, Britinho, quer dizer então que você não prega mais isso? Agora todo mundo é especial, então. Você é a favor das artes agora também, Brito? Pô, eu sou um mecenas das artes, eu sou artista, pô, também. Você é artista? Eu conheci o Brito, ele andava com Cable. Aí foi passando Cable tempo. Cable é o original que nós estudamos junto. Foi passando tempo. Aí eu deixei de ser assaltado porque o Brito conhecia os caras do contexto lá da Vila da Penha. Aí passou mais um tempo. o Brito começou a andar com um cara chamado André. Que diga-se de passagem, amigo de infância do Pombo. É verdade? Não. Ele é primo de um amigo do André. É isso aí. Ou seja, agora o Brito tá virando a mesa aí e vai mandar todos eles pra Sete Palmos embaixo da terra. Vai ser muito legal, cara. Mas, Britinho, a gente chamou aqui pra bater esse papo pequeno, mas na verdade o objetivo aqui é agradecer a sua participação, cara. Opa! Que você contribuiu com a gente aí durante os 100 programas, que é a edição especial, e torcer pra você aparecer mais e trazer mais bordões incríveis, do tipo Brito, você não é especial para a nossa. Brito é o cara que mais participou da Era Negra do podcast. Pô, era Deep Web, cara. Foi a melhor época de. Os primórdios. Era Brito e Lucas. Brito, Lucas e Jardel. Brito e Jardel se alternando. Era no Mickey, né? O nome daquele treco. A gente ficou dói. Era o Dóis. Pô, mas grande programa, 500 dias com ela. Aquilo foi terapêutico, rapaz. Aí eu economizei um bom dinheiro de analista gravando esses programas. Programa sobre mangás, destruindo os fãs de mangá. Cara, e seus fãs todos são. O pessoal que ouve o podcast tudo gosta dessas paradas. Tudo, né? Tacuzinho virgem. De desenho japonês. Coreano tem, virgem. E tem que chamar de desenho japonês mesmo, tá? E quadrinho de. E HQ de. Tá lembrando de filme aí. Gibi. E desenho de japonês, tá ótimo. Sim. Eu gosto muito do Super-Homem da Mônica, muito legal. Sabe o que eu achei engraçado nessa minha participação? Vocês me perguntaram uma coisa, tipo, de uma outra coisa completamente diferente que não tem nada a ver. Em todas as vezes que você foi perguntado, você entendeu? Você se escondeu nas sombras e fez isso. Espero que o pessoal absorva alguma coisa positiva. E a vingança, Brito? Eu sempre. Tipo o Conde Monte Cristo. O bode podia colocar aquela foto que eu mandei pra ele. Que é o Conde Monte Cristo brigando com o arco inimigo de espada. Aquelas lutas coreografadas de capa-espada. Muito bom, rapaz. E é um tema assim atual, né, cara? Todo mundo tá buscando a vingança. Todo mundo, temos que viver a vingança. Até nas novelas, cara. Caralho, eu vi hoje na novela. Não, na novela não. Eu vi na TV Fama. Caralho. Entrevistando a mulher, caralho, da novela, caralho, da Globo. Matriz. Tem vergonha. Não, eu tava falando que tu tava ligada. Eu tava cantando, foda-se. Você tava zapeando, não foi? Aí, pode contar que foi essa. Tô contando uma história, cara. Pera aí. Aí, ela é a vilã da novela e tal. E aí, a repórter virou pra ela e falou: pô, eu sei que você não pode revelar o final da novela, mas o que, que você quer que aconteça com o seu personagem? Aí ela: eu quero que aconteça o máximo de ruim. Eu quero que ela morra. Eu quero, tá ligado, que peguem fogo, que espanquem ela, estuprem. Aí, caralho, que isso? Como é que a pessoa, figura pública, o correto seria ela chegar lá e falar: eu quero que ela seja presa pelos crimes que cometeu. Sacou? Como é que ela fala morra, cara? Isso não é certo. Ah, morre! Mas qual foi o tema do Laço de Família hoje? Eu não sei, cara. Eu não sei. Esse bloco já tá muito nada. Laço de Casa de Família. É o bloco dadaísco do tio Britinho, rapaz. É muita loucura, escodelia. Dadaísco. E alternatividade. É o sonho de Julian Casablanca. O Brito, uma vez, não vou dizer qual foi a situação, tá? Pra não deixar na cara. Ele falou a seguinte frase: a média do brasileiro é 28 centímetros. Não, e eu tô tranquilo. O que ele falou? Eu não sei do que ele tava se referindo. Mas foi isso, o que ele falou. Isso é uma coisa que o Bluff nunca esqueceu. Até porque foi comprovado pra ele, né? Mas assim. todo mundo sabe que o Brito, toda vez que ele, né, se tranca no quarto dele, que ele vai com a sua dama, né, fazer suas atividades lá, ele Fugo vai puff, né? 5 litros de sangue separado. Eu quis te parar médicos. Exatamente. Vamos de animal, garoto. Pelo menos um tem que sobreviver, ou ele ou a cobra. Se o Brito tivesse estado em estágio terminal de hepatite C, teria uma máquina no corpo e outra máquina no saco. Ai, que sacanagem. O Brito não consegue chegar ao orgasmo porque via muito grande. Chega. Então, o Brito vai falar pra Castanguinha. Ah, é. Eu tô com vergonha de pedir pra ele fazer isso. Eu queria dar um recadinho especial, mas só que eu não sei o recadinho que eu quero dar, entendeu? Queria dar um grande tapinha. Qual é a loucura da vez, Brito? Qual é a paranoia da vez? A loucura da vez é tentar ganhar bem, estudar pra ganhar bem. Ué, então fala pra galera, larga o podcast e vai estudar pra ganhar bem, ué. Não, o podcast também pode ser uma boa fonte de renda, rapaz. Não, pra vai sim, vai sim. tá não certo. Convite. Conte com isso. Rapaz, é aquela história da sociedade de malucos transgredir a estudar. É, enquanto tem um monte de vagabundo que não quer fazer nada. É o que eu sempre digo, radical é meu pai. Que isso dá muito radical bom. É meu pai. Na mesma semana que chega as contas, ele paga, mano. Não tem papo. Isso é loucura, isso é radicalidade. Pergunta pra ele se ele sabe o que é um half pipe pra ver o que ele te responde. Brito, o Pluff tá com vergonha. Agora até eu tô, mas tá todo mundo fazendo. É, você poderia? Ih, meu coisa tava no mudo, cara. Não acredita? Eu encostei aqui no Skype, ficou mudo, conversando com vocês. Isso é normal, cara. Você poderia, se não for de muito incômodo, vai lá, Bud, tá indo bem. Você poderia mandar aquele gritinho homossexual do Pluff? Podcast, Tanguinha, Pô, mas pode ser uma cortada. Não, pode ser baixo. Pô, Pluff, não vou fazer, cara. Sem programa. Aí, pomba, substituiu outro presente. Eu tô te devendo. O quê? Como é que é? Substituiu meu presente por quê? O grito do podcast Tanguinha substituir aquele presente que você sempre tem foda. Depende do que vai estar na tua boca enquanto você. Opa! Podcast Tanguinha. Vou fazer, vamos lá. Podcast Tanguinha. É assim? Aham. Agora faltou um gritinho. Opa. Teve quebra-mola aí, hein? Muito obrigado, Brito. Valeu, Britinho. São muito gastões. A gente é gastão, né? A gente é zoão mesmo. Da zoeira. Tanguinha, ó. Por um mundo mais planejado. O podcast Tanguinha é famoso, cara. Toda a podosfera. Famoso? Pluffiano seu. Isso, né, cara? Incrível relacionamento com os ouvintes. Cala a boca, eu tô fazendo um merchandising. Com seu incrível relacionamento com os ouvintes, que todo mundo é família aqui, rapaz. Os ouvintes a gente chama pelo primeiro nome, eles chamam pelo nosso apelido carinhoso. Tipo, o Vinícius, eles chamam de Pombo. Apelido carinhoso do Vinícius. Quem é o Vinícius, cara? Eu não sei. Caralho. Eu não sei. Eu acho que esse tipo de relação carinhosa que a gente tem com os ouvintes, teve um belo dia, alguém fez qualquer coisa no Twitter e falou: nosso site é, sei que lá. E um ouvinte que segue a Tanguinha Corp respondeu com a seguinte e singela mensagem: vão tomar no cu, seus viados. @ apegrilo. Foi esse carinhoso ouvinte. Parabéns, @ apegrilo. Parabéns. O cara só deve ter ouvido a abertura do podcast, entendeu? Por isso que ele. Pô, cara, não tem como ser mais carinhoso que isso, né? Não tem. Ô, Sideshow, não tem. Você que tá aqui nesse bloco especial, o que você acha que é importante o podcast se relacionar com os ouvintes a um nível íntimo ou é bom manter essa distância? Isso aí. Pô, cara, depende do participante aí, cara. Dependendo do participante, a gente vai pro nível íntimo. Pô. Entendi. Se for uma parte. Pombo. Aí, realmente, a participante a gente pensa. Entendeu. Essa galera você costuma entender muito rápido. É. Mas, pô, nós temos relacionamento com os ouvintes. A gente tem um sistema de comentários no nosso site que é sensacional, cara. É. E nossos ouvintes muitas vezes nos orgulham com os comentários que fazem. Muitas vezes nos envergonham também. Às vezes eles me ofendem, ainda assim eu fico feliz por eles estarem participando. É uma escrotidão institucionalizada de uma forma tão saudável, cara. É, e todo mundo sabe que é brincadeira. Por isso que aquele ambiente tá ali. A gente podia criar a rede social do Tanguinha Corp. Ia ser só trollguinha. E aí todo mundo ia ficar se trollando o tempo inteiro Tu não vai querer agora, em 3 minutos, inventar um slogan novo aí, né? Não, eu não vou querer, cara. A gente já tá ligado no teu histórico. Tá ligado no meu histórico? Olha que a gente pode dividir históricos aqui. Você conta o meu, eu conto o teu. A gente vai. Eu tô falando só de slogan. Entendi. Tô falando de slogan, o que você quer falar? Cada um joga com as suas armas, entendeu? Entendi. As vias de acesso à Tanguinha Corp são o nosso site, onde você pode deixar o comentário, www.tanguinhacorp.com, nosso e-mail, podcasttanguinha@tanguinhacorp.com, nosso Facebook, que é muito sensacional, eu recomendo fortemente vocês curtirem, que é facebook.com/tanguinhacorp. Entendi, a gente tá no mural de recado mesmo? O nosso sensacional. Eu acho que uma vez que tá falando de contato com os ouvintes, é bom sempre lembrar. É válido. Entendi. E no nosso Twitter. @TanguinhaCorp. Ô, Sideshow. Fala aí, cara. Vamos testar você agora. Você já mandou algum e-mail pro podcast Tanguinha? Que isso, cara. Eu mando e-mail pro podcast Tanguinha todo dia, cara. Todo dia. E-mail meu. Side lança o e-mail. É que ele tá mandando pra underline.oac@hotmail.com. É, exatamente. Exatamente. Esse que é o problema. Pô, vocês não leem os e-mails de lá? Caraca, desperdicei 99 e-mails, é isso mesmo? Exatamente. Na verdade, mais de 99. Não, pô, esse negócio de podcast... Você tá falhando, cara. 5. Você nunca mandou um e-mail pra gente, cara. E isso, cara, eu sempre mando e-mail. Recado, já mandou recado pra gente no site? Não, eu creio que o feedback ao vivo é a parada, cara. Nada mais legal do que você chegar com seu amiguinho e grava um podcast excelente e falar, cara, podcast, porra, foi foda, então, cara. Então entendi, vamos lá. Você ouviu o programa 99? Pô, 99, cara? Eu acho que é... Pois é, e o que você achou? Pô, achei incrível, cara, o troféu, porra. Incrível. Foda, achei muito troféu, assim. Entendi. É muito sensacional. Entendi. Tá bom, obrigado, opinião abalizada, tá ótimo. Obrigado mesmo, achei muito... Assim, eu vou usar o site do Bob como exemplo e eu vou dizer pros ouvintes, assim, eu sei que vocês, alguma parte, pelo menos, de vocês curte o nosso trabalho e tal, mas, assim, não precisa, a exemplo do site Showbob, querer nos recompensar é a base da mamada, entendeu? Não tem site. Então, porque o site Showbob mora aqui perto da minha casa, entendeu? E toda vez que ele me encontra, eu falo, pô, muito boa aquela perna que tu fez, cara. Tá, baixa a calça aí. Ai, Pombo, tua mãe vai bem, cara? Ela vai bem, inclusive, ela estranhou quando eu não consigo baixar a calça, cara. Ela tá perguntando até agora que porra é essa. Mas, entendeu? Não precisa tanto. A gente se contenta com comentário, com e-mail, qualquer coisa aí que vocês mandarem pra gente, tá de bom tamanho, entendeu? E acima de tudo, o programa é totalmente pautado nisso. Se a gente faz um programa e vê que vocês não estão gostando, a gente não vai mais por esse caminho. Se a gente vê que vocês estão gostando, a gente vai mais por esse caminho. Se vocês falam de tal coisa, de alguma música que ouviu e tal, o programa é todo feito pra vocês. Isso é muito verdade. Por exemplo, CDZ3, todo mundo tá pedindo, tá muito próximo, tá, ó. Mas a gente tá indo por esse caminho, a gente só não chegou lá. Só não chegou lá ainda. Mas estamos no caminho, tá cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo, isso. Tipo o Projeto Nauluz. Exatamente. Mas, ô, Said, fala aí, cara. Queria agradecer a sua participação, cara, nos programas que você contribuiu aí moralmente ou presencialmente. De forma sensual e sedutora. No dia que a Tenha Corp atração em vídeo, vocês vão entender realmente o papel do Said. E vão entender que ele tá cada vez mais pegando o corpo de homem. É isso aí. Cada vez mais. Tô trabalhando pra isso, né, cara? Porra. Vamos lá. Pô, R$3 a hora, né, cara? Não, R$3 é muito, cara. R$3, porra. É? Foda. Dá pra comprar 2 salgados, que isso? Não precisa de tudo isso, não. Exato. Entendi. Mas, Said, show. Obrigado, cara, pela sua participação, pelas suas participações passadas. Faço pombo. Hã? Que isso? Já quer mamar de... Que isso? Caralho, esse cara. Esse Said. É meu fake, cara. Entendi. Exato. Mas, ô, Said, pra finalizar, então, por favor, cara, queria que você reproduzisse o gritinho da abertura do podcast Tanguinha. Pô, é possível? Tá de boa, né, cara? Todo mundo fez, cara. Não, você não precisa gritar, você pode declamar, pode falar baixo, pode... Não dá pra ser insubstituível, pô. Não, eu não tô pedindo substituir, tô pedindo só pra você me homenagear. Então vamos lá. Pode ser baixinho? Pode ser pessoal? Ai, Jesus! Que piada que eu perdi, cara? Cara, peraí. Você fez isso de propósito, fala que fez, cara, por favor. Não sei do que você tá se referindo, cara. Peraí. Homenageia. Prefere que larguinho ou uma foto com os pelos à mostra, pode ser, Bob? Vou mandar aqui. Você só cola no box, não cola na parede do banheiro, não, porque vai ser nojento. Peraí, vou mandar pra você. Caralho! É muito difícil, isso é só pra ele. Ou ele é um gênio do mal que bola isso? Cara, eu quero muito saber o que eu perdi. Sadio, nós temos mente limpa, cara. Mente pura. Esses jovens perturbados estão... Não. Você não tem, não. Cala sua boca. Depois a gente descobre se eu tenho ou não. Entendi. Enfim. Agora, tendo ao pedido do Pluff, eu homenageio e depois manda aí um podcast em Tanguinha U pra gente, por favor. Pode ser, cara. Vou mandar de uma forma bem sensual aqui. Então vai lá. E podcast de Tanguinha Ui. Tá bom, cara? Que isso, cara? Você ia te vomitar, mano. Eu achei que a homenagem culminou aí no ápice do... Prazer. Do prazer. Apoteose de delícia. Apoteose de delícia. Valeu, Sadio, muito obrigado e te vejo nos próximos... Ou não? Ou não. Isso aí, boa homenagem. Tanguinha, ó. Por um mundo mais arejado. Estilo Marília Gabriela, nesse negócio intimista, nesse barzinho podférico. Nós vamos entrevistar ele, esse rapaz bonito, sensual, um cara que, né, engenheiro, trabalha pra multinacionais, de vários continentes. João Pluff. E aí, João? O título dessa... Antes de começar, o título dessa entrevista é Sexualidade do Plano. É verdade, vamos falar da minha sexualidade. Eu já não tenho um blog sobre isso, não? Tem um blog sobre isso, cara. Tem até um infográfico sobre sexualidade. Tá zoando, cara? Os infográficos não vão dominar o mundo, mas tudo bem. Vão, especialmente esse. E aí, João Plus, em que momento você falou, vou apresentar o programa de uma forma muito alegre? Muito alegre? É. Cara, eu tomei como base os outros podcasts, né? Porque eu não ouço podcast, nem o meu. Não ouço nenhum. As pessoas vêm falar, tal, parceria aí, tal, beleza, vamos fazer a parceria, bota o meu banner, bota... Claro, eu só não vou ouvir teu podcast, tem problema? Aí, não, tá de boas. Então, mas eu já ouvi um dia. Um dia, eu já ouvi, sei lá, tempos passados, quando, sei lá, milhares de anos atrás. E naquela época eu tomei como base do que os apresentadores faziam, o que dava certo, o que não dava. Ser viado é uma coisa que dá certo. Não, ser viado não é verdade, cara. São inverdades que vocês ficam plantando na cabeça dos ouvintes, mas tudo bem. É verdade que você planta... Não faço falar isso. Não, é porque vocês tomam conclusões precipitadas. Não é porque eu tive um pônei, tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo. Precipitadas. Enfim. Aí você vê o Jovem Nerd é um cara alegre, mas é um cara zoado. Então, pô, tem que tolerar uma zoação, senão também eu passo a ser o cara chato que não sabe brincar, entendeu? Tem que ter um diferencial. E aí, porra, foi e acabou que minha voz ficou na abertura com aquele gritinho gay e emendou isso com as zoações do pombo. Que com um monte de diferencial. E ficou, cara. É o diferencial. O que o Pluff tem aqui que os outros não têm? Ele é meio gay, tá aí. Ele é gay e ser gay, cara. Pluff, você subestima, problema. Cara. Você é a alma do podcast de Tanguinha. Só que você só consegue aceitar que você senta em trozobas. Isso não é verdade. Você não é feito só disso, rapaz. Você é rapaz muito especial, entendeu? Entendi. Na verdade, não, ninguém é. Só você. O João Pluff, eu vi aqui na pauta que você fez cosplay de um personagem de desenho animado, né? Esse desenho japoneses. Ah, foca, pera, rapidão. Foca no momento Silvio Santos do Bog, né? Vê aqui, você é. Muito bom. Chegou uma ficha aqui pra ter uma ação aqui pra dar o ponto. É, Pluff, eu vi aqui um papelzinho que você, na verdade. Muito bom, muito bom. E aí, como foi o momento de fantasia? Então, foi numa festa, num bailinho? Como foi? Cara, eu fiz um cosplay quando eu era um jovem aí, mas eu não vou dizer qual era o cosplay. Muitos juram que o Pluff fez um cosplay errado, Sakura Card Captor, que na verdade ele fez o cosplay de Sakura e não tava usando o báculo. Mas as pessoas que conhecem bem o Pluff sabem que ele estava usando o báculo. Aquele não é verdade. Bem visível. Mas apesar de tudo, Eu vou ter que sustentar isso mesmo? Vou ter que sustentar essas calúnias a meu respeito? Bom, até nesse bloco especial, a minha pessoa, vou ter que sustentar essas calúnias. Pluff, eu tenho uma pergunta pra você, cara. Você também vai dar o curso de podcast? Não, o curso? Vou dar o curso e quando tiver uma aula especial, eu vou te introduzir pros alunos. Excelente. Tá. O William fome com a vontade de comer, né, cara? Isso aí. Tá certo. Mais um curso de podcast, cara, é uma boa ideia. Vai sair do papel um dia aí. Isso aí. A gente tiver muito dinheiro. Mas primeiro tem que vir a Lan House e depois o bar. E aí depois o curso de podcast. Isso aí. Que dá nessa vida. A oportunidade, que fique bem claro, é sempre decidida no 01. É. Tá bom. Apareceram outras oportunidades pra gente esclarecer o sentido horário. É uma coisa assim diferente pro povo ganhar toda. Eu entendi, tá bom. Vamos fazer então aqui um bate-bola jogo rápido, Plus. Vou falar uma palavra e você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. Sakura. Sakura, mentira. Cosplay. Já fiz. Cosplay de Sakura. Não. Uma afetividade. Não. Sexualidade do Pluff. É, tá aí. Ó, gaguejou. Tá na dúvida. Tá na dúvida. Eu sabia que ele ia escorregar nessa, cara. A primeira banana, o Pluff já tá... Uma caixa de banana, o Pluff já tá escorregando. Você me pegou, hein, cara? Opa! Eu sempre te pego, rapaz. Então, pra gente fechar aqui nosso programa, João, por favor. Para de me chamar de João, cara. Eu sou o Pluff, vai se fuder. João Pluff. Tá ótimo. Não, se eu fosse John Pluff, eu ia aceitar como pseudônimo, mas João não. Caralho, é bom tu falar isso. Teve uma vez que eu não sei o que eu falei, ô, John, qualquer coisa. Aí você falou, nunca me chama de John. Não, acho que eu te chamei de Johnny, não lembro. Johnny, deve ser do Johnny, porque, cara, pessoas me chamam de Johnny com carinho, assim, tipo minha mãe, sabe, pessoas próximas e mulheres. Aí vem o bode, e aí, Johnny? Não faça isso, cara, por favor. Tem que falar bem macho quando fica falando com... Tem limite. Eu gosto da barbinha, eu gosto... O macete da barbinha por fazer. A coçadinha do cocó da Ema. Vamos lá. Coçadinha da barbinha na... Ah, entendi. Isso. Então vamos lá. Coça o espírito dos nossos ouvintes aí, Pluff. Manda um gritinho. Ó, Pluff, com eco, por favor. Com eco não vai rolar. Mas, ó, pra vocês se decepcionarem, eu vou fazer o grito agora de novo na abertura e vocês vão ver que aquilo lá provavelmente não fui eu que gravei, cara. Tem uma coisa muito errada. Então, podcast de Tanguinha! Tá certo? Certo. Ele tentou forçar a voz pra ficar mais máscula, mas mesmo assim... Não, eu tentei fazer fina, cara, mas não dá mais não. Não dá mais não, né? Dá mais não. Quase estourou o saco. Não, não. Tanguinha, ó. Por um mundo mais arejado. Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do 8º andar, onde a Dona Maria mora. É, rapaz, podcast Tanguinha, sempre muito maluco sincero, mas acima disso, polêmico. Nós sempre somos mamiludos. Os troféus são programas polêmicos. Geram revolta, no Pombo principalmente. Exatamente. Ele fica muito indignado. A gente é polêmico e a gente é mamilo e a gente vive esguichando em cima dos ouvintes. É, porque a gente fala besteira, não se pode. A gente fez piada com a maratona de Boston, cara. Que nego morreu lá na porra da bomba, cara. Ataque terrorista. Mas a gente só fala a verdade, eles morreram. Mesmo. É verdade, mas não é politicamente correto, entendeu? Então a gente tem um programa que é inteiro baseado em piadas de aborto. Pô, não, mas nem inteiro não, porra. Mas aborto é uma parada maneira, cara. Pô, se não fosse o aborto, olha, o pombo... Se é pai, cara. Né? Olha só. Se não fosse o aborto, grande doutor Sérgio. E aliás, o aborto, ele ajuda a evitar uma série de piadas. Peguem só o exemplo da filha do Roberto Justus aí. O aborto é pouparia... Mil piadas sobre a filha dele, mas... A filha do pombo também, seria poupada de várias piadas, pô. Ah, a minha filha, eu ia ganhar muito dinheiro com ela, rapaz. Caralho. Ia levar ela pra Turquia, entendi. Mas aí, pra falar sobre essa parada de polêmica na Tanguinha Corp, a gente tá aqui com o Abraão. E, Abraão, vou começar te perguntando a pergunta muito clássica dos humoristas. Qual é o limite do humor? Qual é o limite do humor? O limite do humor é quando você começa a fazer uns vídeos idiotas e retardados pra internet, bota o nome de Porta dos Fundos e acha. Aí acabou. Esse é o limite do humor, cara. E os caras conseguem 1 milhão de views em um dia. Ou seja, é o bando de gente idiota que acha engraçado. E os caras estão fazendo sucesso, dão entrevista e falam como se eles fossem os humoristas, né, cara? Mas eles não são tão polêmicos quanto a gente, por exemplo. Não, são, cara. A gente é mais polêmico que a Rafinha Bastos, pô. Se você for levar na ponta da faca, a Tanguinha Corp fala coisas que ofende infinitamente mais pessoas que o Rafinha Bastos, cara. São piadas homofóbicas, são piadas racistas, são piadas religiosas. Deixa pra lá, tá ligado? Cada um com seus problemas. Vamos subverter isso. Vamos subverter. E... Mas aí, Zabra, você que é um cara que tem esse senso de humor todo peculiar e esse lado crítico aflorado, tu acha que a Tanguinha Corp faz um bom trabalho, cara? Cara, vocês chegaram a 100 podcasts e eu vejo que cada vez mais vocês têm mais ouvintes. Cara, vocês continuam fazendo um péssimo trabalho, cara. Acho que os ouvintes... É isso aí, cara. O negócio é manter o padrão, não importa se o padrão é bom ou ruim. Manter o padrão. Mas, pô, eu vejo alguns ouvintes que aparecem, pô, eu tava escutando um tipo podcast, cara, vocês, o Pombo, né, saiu, vocês chamaram um cara tão idiota. Caralho, o Abraão é o Cajuru da Tanguinha Corp, velho. Ele é o Rick Miranda da Tanguinha Corp. Caralho, você é muito polêmico, cara. Não é polêmica não, cara. O cara era um idiota, ele parava a opinião dele e falava assim, não, porque... Não, pensando bem, parece cara, que... Cara, ele não ouviu o programa inteiro, ele entrou só no final, ele não sabia de nada, ele tava mais perdido do que não sei o que, ele ainda fez um negócio... Você não é um idiota, cara. Você não é um idiota. Ele poderia... Sei lá, participar do programa, cara, e sabe o que me deu a impressão? Parecia que ele estava num programa do Jô, cara. Participou, caraca, tô no programa da Tanguinha. Coitado, cara. É muito caraca. Ó, como é que você não quer ser cortado, cara? Não, é, o Bluff vai editar tudo isso. Esse é o Abraão, polêmico, aí acabou. Opa, o Abraão vai dar uma entrevista pro Cajuru com a seguinte condição: não quero que nada seja cortado. Miranda. A gente vai continuar com o mesmo nível de polêmica por mais 100 programas, não se preocupe, entendeu? Mas eu acho que a polêmica de vocês acaba na edição. Gente, olha só, não confunda. Eles falam que são polêmicos, mas muita coisa pior é editada. Então, há uma certa restrição aí. Censura! Dizer, é uma censurazinha, assim. É. E, pô, abaixa a censura. Abaixa a censura. Somos apenas porcos hipócritas de Tanguinho. Muito hipócritas, cara. Muito hipócritas. Eu quero ver quando eles começarem a receber patrocínio. Coca-Cola. Ninguém vai falar, pô, Coca-Cola é uma delícia. Todo mundo bebe, não faz mal à saúde. Cigarro. Vou fumar até morrer. Tá certo. Abraão, se você conseguir patrocinar Coca-Cola pra Tanguinha Corp, cara, eu posso ser polêmico do jeito que você quiser, cara. Não vai, cara, não vai. Eu tô esperando o patrocínio de uma loja de camisa aí até hoje, cara. Smart People. Belo slogan. Vamos lá, tira essa porra do ar. A gente vai começar a vender camisa quando tu lançar a tua loja, Zabra. Então, pô. Eles pedem camisa e a gente deposita a culpa em você, cara. Aí vocês não vão poder falar, né, quando eu estiver patrocinando vocês. É verdade. Senão acabou o dinheiro, amigo. Se você patrocina a gente fala besteira no programa. E aí, o que acontece? Fala besteira do quê? Sobre o dinheiro? Uma coisa polêmica? Fala bem do Porta dos Fundos no programa patrocinado por você. Não, cara, vocês têm. Eu dou a liberdade de vocês fazerem o que vocês quiserem. Entendi. Obrigado, cara. Continuar assim, continuar em frente, seguindo seus sonhos. É bom na edição, vocês botam uma musiquinha da Xuxa quando estiver falando isso, tá? Tá bom, da Xuxa. Na edição, pode deixar. Pluff, só uma pergunta antes de acabar esse bloco. O que você acha de Na Porta dos Fundos? Na Porta dos Fundos é bom ou é ruim? Depende de quem, né? Entendi. Não entendi essa aí, não. Eu acho ruim, cara. Abraão, muito obrigado pela sua contribuição nos 100 programas. Muito de nada. E nos próximos 200 aí também. E pra encerrar, queria que você fizesse o gritinho característico do Tanguinha Corp, cara. Ah, tá. Podcast de Tanguinha. Uhul. Sensacional! Todo mundo sabe que ele tem um objeto atrás dele. Tanguinha Corp. Por um mundo mais arejado. Podcast Tanguinha arrebatando sucessos e corações. Amém, mas... Podcast Tanguinha tem espiritualidade com consciência, acima de tudo. Nós somos pessoas que pensam no povo e lançamos uma campanha aqui sensacional pra combater a AIDS. Nós temos aqui ensinamentos míticos. Fizemos um programa dedicado só a isso, praticamente. Exatamente. Mas as pessoas continuam morrendo. Burros de merda. E quem tava aprendendo esse programa com a gente era o nosso querido Marcelo. É, cara. Incrível que a galera ainda não aprendeu que é só se alimentar bem pra combater a AIDS, né, cara? É uma emoção muito grande estar aqui no podcast número 100. Bando de trouxa. Eu tenho raiva das pessoas que não se alimentam bem, por isso que eu sou gordo. Entendi. Tá esbanjando saúde. Porra, AIDS nunca, rapaz. Marcelo, cara, eu preciso te falar uma coisa. Diga, cara. Você sabe que eu sou bem magro. Eu sei, cara. Esperando o raquete. Mas eu estou preocupado, cara. Eu fiz um exame de sangue e minhas taxas estão ruins. Como faz ser magro e fudido de saúde? Então, é por isso fudido que eu como, já era. Cara. Não, mas tipo, se eu tô com a glicose e colesterol alto e sou magro, como faz? Reza. Entendi. Eu acho que é porque o Pluff é magro, mas ele toma muito leite, então... Entendi. Mas só se tiver muita proteína. Só com muita proteína. Cara, na verdade, você tem que comer sempre seus vegetais, né? Se alimentar muito bem, né? Tomar sempre suquinho. Entendi, né? Aí a dica aí. Pô, a gente podia fazer mais um programa de saúde e alimentação aí, hein? Tá tempo que a gente não faz, hein? Vai ser. Deve ser porque a gente não leva a sério essa porra. Que isso, cara? Agora eu tô preocupado. Eu tô não, cara, eu sou tão gordo, mas tão gordo que eu já fui a todos os nutricionistas do Brasil. Então, tudo que precisar de falar de coisa saudável, eu sei falar. O problema é que eu só não uso isso no meu dia a dia, né? Entendi. Então, tá aí. Temos um especialista. Em casa de ferreiro espeta de pau. Exatamente. Ele não é tão especializado quanto o Péricles, que vai a todos os nutricionistas do mundo sem se mover. Ele é quase lá. Plano de saúde global, tá ótimo. O Péricles é um monstro. Literalmente. Mas, ô Pombo, se a gente precisasse relembrar pros nossos ouvintes como é que faz pra se proteger da AIDS, o que constitui uma alimentação saudável? E por que que ela protege a gente da AIDS? Alimentação saudável, cara, é aquela alimentação que descarrega. É a alimentação que tem sustância. Sustância. É. Isso. Por exemplo, farofa, sem sustância? Farofa tem que ter, farofa é rejunte da parada. Exatamente, você tem que botar a farofa no feijãozinho. Exatamente. Entendeu? Se você puder, inclusive, botar a farofa por cima daquele pedaço de picanha, nossa. Nossa. Aí é saúde fala total. Picanha, cara. Que isso? Não, eu não faço assim, não, cara. Quando eu vou comer, eu boto aquelas conchas e meia, né? Dá bem caprichada de feijão. Isso. E aí eu taco a farofa antes de botar o arroz. Porque a farofa é o embasamento da obra, entendeu? Tipo aquela. Aquele entulho, não, não é cimento, não. É aquele caminhão de entulho que você joga pra poder depois ver que o cimento tá com o alicerce, né? Que é o arroz. Daí você cobre e fica aquele negócio bem dividido, entendeu? Fica a obra bem embasada. Aí você começa a construir ali. Já que estamos usando construção civil pra falar de alimentação. Eu acho que ter uma jacuzzi em casa, você ter uma bela casa com conforto, é a couve mineira, cara. Couve mineira é um negócio que de saudável não tem nada, aquilo é gorduroso só de olhar, cara. Toma aí, cara, você comprou a jacuzzi e a couve mineira. Porque é a cerejinha do bolo, sabe? Uma alimentação realmente gordurosa tem que ter couve mineira, cara. Couve é saudável, cara, você põe, vou botar uma parada verde no meu prato, couve. Não, couve é saudável nenhuma. Cara, toda atenção, vez que você vai no bar... Você quer uma alimentação que combate a AIDS de forma assim, final. Você faz aquele arroz maluco. Camisinha. Que leva. Não, camisinha não combate a AIDS, já te falei, já te expliquei isso, menino. Ele diz que camisinha e linguiça. Aí você faz aquele arroz maluco, né? Com bastante paio, com bastante ovo, bastante bacon. Aí você faz um tutu de feijão, que ele já leva farinha, né? Cara, tutu de feijão muito bom. O tutu é a praticidade. A praticidade. Aí você faz um tutu de feijão, bem pesado. Denso, assim, quase pesado. Um diamante de tão denso. Exatamente, com aquela linguiçinha calabresa frita por cima. Aí a couve mineira, um torresminho e uma picanha com a capinha de gordura. Isso aí. E o único verde que é aceitável é a porra do verde da couve. Couve. Caralho, vai tomar no cu, cara. É o verde que eu agora. Verde, cara. É isso aí, é o verde brilhante. Caralho, aí deu muita fome, cara. Puta que pariu, escroto. Vocês não devem fazer isso. É isso aí, foi principalmente quando ele falou da linguiça. Sério, eu não como tudo de feijão há alguns anos, cara. Acho que não tenho mais metabolismo pra isso, não. Se eu comer, eu morro. Caralho, isso é gostoso, cara. Puta caralho. Ah, Marcelo, vai se fuder, cara. Por que eu te chamei aqui hoje, seu viado? Eu sou gordo, cara. Você queria que eu falasse de quê? Eu não sei, dieta, cara. Se você falasse de cheddar, eu ia ficar tranquilo que eu não gosto de cheddar. Mas tu pegou num ponto falando picanha, cara. Vai se fuder. Ô, Marcelo, fala um pouquinho de mulher aí pra compensar ele. É justo. Cara, tem que ser uma parada caprichada, entendeu? Tem que ser aquela. Porque a comida de verdade é aquela que a gente deixa desmotivado, entendeu? Pra você estar protegido contra a AIDS, você tem que comer e escutar a vontade de você deitar em qualquer canto, assim, pra isso aí é o teu organismo se recuperando, entendeu? É por isso que mineiro e baiano é o povo que menos tem AIDS no Brasil. Isso é dado estatístico da... Dado estatístico do Instituto Datafoda-se. Isso aí. E que diz que você vê, mineiro primeiro come esse prato maravilhoso que eu falei, que o Pluff ainda está babando, e por acaso a baba já deve estar chegando aqui no meu apartamento. Tá foda. E o baiano, cara, ele mexe com vatapá. Ele já mata a AIDS, né? Também. Mas ele já come aquele vatapá, aquele caruru, angua baiana, aquilo tudo com a pimenta louca. Meu irmão, o pH do estômago do indivíduo não pode ser normal, não. E do cu também, né, cara? O toba também, né, cara? Porque passarinho que come pedra sabe o toba que tem, né, cara? E baiano, porra, come pedra igual louco. Cara, eu já falei aqui, a minha teoria é que o baiano, ele come muita pimenta, não é pela ardência inicial da coisa, entendeu? É, exatamente. Ele come pensando no final do sistema digestivo. Aquele prazer ardente, né, cara? Aquela sensação exatamente. Calorífera anal. Eu, inclusive, acho que a pimenta do baiano deveria... Aparece outro programa, gordices, aguardem em breve na Tenha Corp. Caralho, o que aí? Vai vir antes de trazer parte 3, acredito. Deu muita fome. Inclusive, a gente vai gravar o próximo podcast sobre gordices numa churrascaria ao vivo. Queijinho, queijinho! Queijinho total. Queijinho quadro. Eu vi um vídeo do maluco que fazia um hambúrguer na chapa, só que ele forrava a chapa com ovo, cara. Tipo, ele quebrava 10 ovos, ele fazia uma cama de ovo, sei lá, e depois botava os hambúrgueres. Depois ele fechava, tipo, de cobertor, assim, o ovo por cima do hambúrguer. E, tá ligado? Eu tava no pão, você não conseguia ver o hambúrguer, porque tinha uma camada de ovo em volta do caralho. Aí. Esse cara manja. Meu Deus do céu. Esse cara não vai ter AIDS. Não, cara. Puta que pariu. Aí, comam bem, ouvintes, comam bem. Eu pensava que o Plof se fazia com 2 ovos, cara. Não, precisa de uma cama de ovos. Marcelo, a gente foi no japonês um dia desses. Aí já tava fechando o lugar pra eu falar, ah, eu queria uma banana, tem ainda? Aí o garçom falou, não, mas se preocupa, eu não. Eu tô vendo pelo seu olhar que você quer muito. Eu perguntei, Fluff, você quer outra sobremesa? Ele, não, eu só gosto da banana. É que ele fez questão de salientar, foi muito incisivo na afirmação dele. Pô, cara, aqui é restaurante chinês. A melhor sobremesa que tem é aquela banana caramelada, cara. Que isso, aquela com casquinha. Só pra caralho, vai se fuder. Você, rapaz, procurou na banana mela. Que o na banana mela. Isso aí, exato, cara, é. Com casquinha, pra morder e fazer crunch. A banana do caramelado, que ele fala. Marcelo, é o seguinte, cara. A gente queria, principalmente depois dessa zona toda, te agradecer pela sua participação e contribuição com os podcasts Tanguinha aí ao redor da sua história. De verdade, cara, muito obrigado pela sua contribuição. Cara, obrigado vocês por todos os convites e desculpem por todas as vezes que vocês convidaram e eu furei, porque eu sou atolado pra caralho. E continuemos aí nessa batalha rumo aos 3 pontos, fazendo o que o professor mandou aí, conquistar essa vitória dentro de casa pra buscar esse título aí. Título aí. A equipe tá empenhada, né? Todo mundo tá empenhado, todo mundo trabalhando firme. Isso aí. A gente sabe que o Gordo só faz gordice, mas você, o gordinho favorito tá em a Corp. Tá pra aparecer um ainda pra disputar contigo. E, porra. Marcelão, pra finalizar, cara, gostaria que você fizesse um favor pra mim. Diga-me. Que você prestasse um momento. Não, homenagem não. Que você. Tá passando caramelo aí, cara. Que, ele tá que você reproduzisse o gritinho da abertura, cara. Não precisa. Qual deles? Não. O podcast Tanguinha, o podcast. Podcast Tanguinha! Uhul! Aí, valeu. Tanguinha, ó. Por um mundo mais arejado. Lê, Tanguinha Corp pra você. Tanguinha Corp pra variar, instalando na cabeça das pessoas uns bordões, umas coisas pra vocês aplicarem na vida. Não. Se tem uma coisa bem aplicada que a Tanguinha Corp fez, tem até página no Facebook, tem camisa, que fizeram música pra gente. Pô, tá certo. Fizeram música pra gente. É o nosso lema. É o lema da Tanguinha Corp. Não é pro mundo mais viajado? Não. Esse é o lema. Esse é o lema. É tipo campanha da fraternidade, que tem um tema e o lema. É pra dificultar um pouco, né? Isso. Nós temos o lema e o tema. É tipo o hino da bandeira e o hino nacional, né? Isso. O Cid Branco, o pessoal que é colégio militar, ó, tem esses hinos todos aí de exército, independência, república, hino da marinha, hino da aeronáutica, hino do América, né? Vocês moram aí na data de Juca, sabe? Sabe daqui. Ah, e falando nisso, interessante, hein, cara? A gente pode começar a elaborar a missão e a visão da Tanguinha Corp, hein, cara? Missão, falar que, missão, falar que lembra, slogan. Aquele outro website rival, o Baixo Frente Soco, tem, hein? Tem missão e visão, vocês? Tem, porra, missão e visão. Ah, eu te digo que eu não sei em que página mais está, mas tem um baixofrentesoco.com/alguma-coisa e aparece lá. Foda, cara. Missão e visão, acho ótimo. Inclusive, então vamos lá. Pra falar do lembra da Tanguinha Corp, nós estamos aqui com um cara muito ousado e alegre, nosso brother Pivotex, Carlos de Lopes Sanches. É nóis. Mas cuidado com essa alegria aí, porque a alegria tem limite, tá? Alegria tem limite? É. Existe um limite em que a alegria deixa de ser alegria e se torna beijação de rapazes. Opa, menino! Oi, Lopes, você chegou tarde, cara, nesse conselho aí, pô. É, tu devia ter me dado isso aos 7 anos de idade. Pois é. Não, mas tranquilo, os teus filhos podem se libertar ainda. Agora o governo liberou bebê de proveta pra casais de mesmo sexo. Oba! Tá certo. Tá certo, Pombão, é nóis. Aproveita. Não, não, deixa pra lá. É nóis. Mas, Vilapso, tu tava doente hoje. Pois é, cara, eu tava na cama com 39, né? Como diria seu Madruga. Ah, tanto. E, pois é, eu comprei uma cama nova na Ortobon, é Ouro Spring, recomendo, muito bom. Tem um pillow top assim. Cabe 39. Muito, cabe 39 fácil, assim. Isso porque eu não tinha mais, assim. Tinha um 39 eu e o gato. Então, porra, tá. King size. Inclusive, o gato agora desceu do teclado, né? Carente pra cacete. E é, cara, eu tava com 39 de febre, mas aí eu tinha que comentar com vocês aí sobre o episódio 100. Não podia deixar de participar, né? Como diz o poeta. E aí você empregou. É, saí da cama e foda-se. Ousadia pra vencer. Ousadia pra vencer. Alegria. E banho frio pra curar da febre, que eu tô sem termômetro em casa. Caralho, tá bom. Você tá estimando a sua temperatura? É, não, Marcelo. Eu tinha certeza que eu estava com febre, porque eu tava quente pra caralho, assim. E agora eu tenho mais certeza ainda que eu estou suando, feito um porco imundo. Então, com efeito, assim, eu tava com muita febre. Eu tava com muita febre, cara. Mas agora eu tô bem, tô tranquilo. Entendi. É, não fica assim, não, cara. São duas coisas que estão sempre se aproximando. São o porvir e a morte. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos falar de ousadia, né? Aquele famoso Goethe, ele tem uma frase muito bonita, que é o seguinte: ousadia é genialidade, poder e magia. Até rima, inclusive. Caralho, olha só que gênio, Goethe, né? Assim, provando que não é só Tiaguinho que é o grande gênio das rimas e da ousadia. O próprio Goethe, já lá em mil e não sei quando que esse cara viveu, ele falava sobre ousadia, ele discorria sobre ousadia. E a ousadia é muito presente no povo brasileiro, né? O povo brasileiro tem essa coisa do latino e também essa coisa do negro africano. Tanto é que ousadia em inglês é boldness. E bold é negrito, portanto, boldness é negritude. Só, rapaz. Brasileiro tem muito disso, então, da ousadia, né? Fora que a alegria que é inerte a gente, né? O cara tá na merda, né? É rir pra não chorar. E o sorriso é alegria, dizia a Xuxa, né? Pra você sorrir, você utiliza só 17 músculos. E pra você fazer cara de triste, usa 34 músculos. Então é sempre melhor sorrir, que o seu rosto vai demorar mais pra ficar velho. E, porra, é isso, cara. Ousadia e alegria sempre. Porra, que só que histórico, né? Bonito. Quando foi que apareceu o Ousadia e Alegria na Tanguinha Corta? Qual foi a edição? Qual foi o motivo da gente revelar? Eu ouvi um dia desse, hein? Eu estava na Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, indo ver minha namorada na Faculdade Nacional de Direito. E aí, agora que meu telefone celular tem 1 giga de banda, que eu sou rica, eu falei, agora só os streaming agora. Tanguinha streaming, dentro do metrô, na hora do almoço, às 15 para 7 da noite. Eu tô lá streamando no 3G mesmo. Aí eu ouvi. O episódio se chama Ousadia e Alegria. E é o 63, sei lá. É por aí. E é muito bom, assim. Eu não lembro mais o que era o episódio. Mas é isso, é Ousadia e Alegria. Não, mas é o 75. A explicação do Ousadia e Alegria começou numa partida de Dota com o Arara. Nós estávamos jogando e nós estávamos perdendo feio. Tava tipo 30-7. Assim. E a gente não tinha. Ah, mais... foi aquela virada, né? Foi. A gente já não tava. A derrota já tava certa. E alguém jogou a ideia. Caralho, mano, já tá perdendo mesmo? A gente tem que ter Ousadia e Alegria. Vambora. E a gente começou a despirocar no jogo. Ia todo mundo correndo pro outro lado. Fazer qualquer coisa, oba-oba, passando a mão na bunda do boneco. Nossa, é isso mesmo, cara. É isso mesmo, a ousadia. As pessoas acham que ser ousado é, sei lá, é pular de um prédio e cair no chão sem quebrar o joelho, entendeu? A ousadia tá nas pequenas coisas da vida, cara. O ônibus passou e era o ônibus que queria, faz sinal, vai que o motorista foi pro retrovisor. Aconteceu comigo uma vez. Não foi por minha causa que ele parou, foi por causa da gostosa que tava fazendo sinal na minha frente, mas eu peguei o ônibus assim, não. Entendeu? Eu fui premiado. A minha ousadia de fazer sinal pro ônibus que já tinha passado foi premiada com o ônibus tendo sido parado. Aquela gostosa tava ali pra pegar o ônibus junto comigo. Tem coisas assim na vida que estão sempre correlacionadas, né, uma com a outra. Tipo, sei lá, Chitãozinho e Chororó, ousadia e alegria, e porra, sei lá, rotina e felicidade. E as pessoas têm que ter uma percepção disso, cara, que a sua rotina, né, e a rotina é essencial. O Bode, em breve, quando lançar o livro, vai discorrer sobre isso. Olha a rotina. E você tem que colocar a ousadia nos seus pequenos atos da sua rotina, todos os dias, cara. Por que todo dia você começa a escovar o dente pela arcada dentária, a arcada superior, frontal? Começa escovando o molar, porra, do lado direito, inferior. Inclusive, o dentista recomenda isso, que você sempre altere a ordem que você escova o dente, porque a tendência é que quando mais você escova, você começa a escovar com menos força de de vontade, com menos ousadia. Ou então, seja, muito sempre. É muito ousado e alegre, né? É ousado e alegre, ousado e alegre. É ousadia no escovar e alegria no sorriso. E, porra, perfeito, perfeito. Olha só, é ousadia na escovação e a alegria no sorriso. No sorriso colinos. Isso aí. Nada em excesso faz bem, cara. Se você estiver sendo muito ousado e alegre, você pode se prejudicar. Você tem que ter uma dosagem boa pra isso, né? Pois é, sobretudo se você for excessivamente alegre, né? Porque aí. Aí, menino. É o bom senso entre a ousadia e a zoeira. Exatamente. É isso aí, é cocô, né? Pra quem Se alguém tem dúvida que ser ousado e alegre às vezes pode ser ruim, eu vou recomendar de novo: entre no Google e digite piqueiro desastroso com K. Nem sempre ser ousado e alegre. Não faz isso, a zoeira. Piqueiro desastroso com K. Não farei isso. Mas, Lápis, eu agradeço imensamente sua participação nos 100 programas. Porra, e próximos 200 aí, já que você vai virar fixo, não é isso? Sempre. Foi o que você prometeu. Foi o que eu prometi. Termo nessa Brasila. É o que será cumprido. Inclusive, tô aí desde o episódio 5, né? Sou eterno aqui nessa tanguinha. Porra, pra mim não tem caô, escuta o episódio que já tenha sido gravado com outro. Porra, sapinho, é nóis, cara. É nóis. E pra fechar. Não, desculpa fazer essa punhetação escrota, mas a gente realmente tem que agradecer muito a figura do Carlos Pivoto, porque nos primórdios o cara botou muita pilha, cara. É sério mesmo. Muito obrigado. Botei muita pilha, cara. O PlayStation do Tanguinha não ficou em download pra sempre e eu tenho 2,3% de participação nisso. Inclusive, eu tô vendendo 1% dela porque tá valorizado agora. Entendi. Vou comprar ações do Maracanã, né? Com mais baixinho. Tô aí com muito orgulho, né? Porque direto ou indiretamente contribuí aí com outros tangueiros aí de expressão, a Debs, se vocês compraram passe, até pelo Totinho aí, o Barara também, mesmo motivo. Já lembra de transferências internacionais que tá chegando, cara. O Daigo e o Goku também, e tá essa grande família Tanguinha Frente Soco, foda-se, que é muito ousada e alegre, entendeu? E breve o vídeo do Melzinho. Ah, vamos divulgar no programa 100, pô, vamos? Bora! Pode deixar, eu tô com ele aqui no meu Dropbox e eu vou até compartilhar com vocês agora, eu vou entrar aqui e compartilhar. Pivotex, pra fechar então, faz pra gente aí, cara, o grito consagrado da Tanguinha Corp. Podcast Tanguinha! Ah, bem que o Ninja Inimigo avisou que o seu grito ia ser o mais ousado e alegre. Um pouco alegre demais, eu confesso. Mas é porque eu ando muito com o Pluff Ninja Inimigo aí, dá nisso. E o Goku. E o Goku, né? O Goku da zoeira. O Goku é vizinho da minha mãe, é pior ainda. Valeu, Pivotec, tá ligado? É nóis. Tanguinha, ó. Por um mundo mais arejado. Pois é. E Tanguinha Corp. Opa, gostei. Essa daí deu aquela primericada na garganta. Coca-Cola, Pepsi, o que é? Coca-Cola. É. Melhor Sprite. Coca-Cola foi no mundo. Parece a rota de Nescau. Assim. Quem dera, cara. Eu não tenho Nescau em casa. Toma leite. Tem gente que não toma leite. Não tem nem leite em casa, porque todos os leites que a gente tinha era do Italac. O Italac tem formal na composição. No leite? Meu Deus. Você não ficou sabendo? Não. Que deu um problemão lá no sul, que as empresas que fazem Italac, mais umas três marcas, tiveram que tirar vários lotes de circulação porque a vigilância sanitária encontrou formol no leite. Caralho. Agora, porra, aqui não tem rio Italac, não. Tinha água, tinha outra coisa. É, então. Aí tinha um outro. Tinha o Suquadez, que tinha coliformes fecais e coisas assim. Sala cáustica. Tá tudo fodido hoje em dia. Enfim, não, a gente não veio aqui pra falar de leite. Opa, não? Então, a gente veio aqui. Pra falar sobre o único livro que a corporação toda inteira já leu. Isso. Todos os membros e ouvintes já leram esse incrível conto pseudo-infantil. Não é bem um conto, né? Ele é uma gigantesca obra. É um manual do sexo. Mas... É, isso aí. Enfim, é o Moby Dick. Moby Dick é um livro que demonstra toda a propriedade que nós temos sobre um assunto não dominado, se é que vocês me entendem. E pra falar sobre postura e bancar um assunto que você não domina, nós temos o mestre aqui, o Arara, que criou até... Como assim? Eu só falo de assuntos que eu domino. É verdade, você que inventa fórmulas. Você falou que você confessou aqui que você apresenta para o seu cliente, inventa uma fórmula na hora e ele banca. Exatamente. Eu domino muito a arte de inventar fórmulas. Entendi. essa postura da Tanguia Corp de falar as coisas com propriedade, tem que continuar, né? Com certeza. Aí, tô no Jô Soares, tô no Jô... Não, caralho, tô entrevistando... Tá certo. Primeiro, a postura de deixar o Fluff sem graça, né, cara? O segredo, disso eu também domino, de como deixar o Fluff sem graça. O segredo é você esperar exatamente um segundo e meio pra responder, que é o tempo que você percebe que você ouviu, mas você deixou ele parado, assim, sem falar nada de propósito. Aqui não tem a Corp, a gente até tenta fazer programas mais eruditos, botar temas em pauta, desdobrar uma ideia, mas aqui a zoeira é muito, muito, muito forte. Então a gente chegou na máxima do Moby Dick, que é um livro sobre uma baleia, isso é senso comum, qualquer idiota na esquina sabe, e que ninguém leu essa merda. Acho que, nem o Arara, eu acho que leu essa merda. Não li essa merda. E as pessoas meio que têm o sentimento de que deveriam ter lido, ou que se falar que não leu pega mal, e elas acabam confirmando qualquer ideia absurda que você fala sobre esse livro. E vendo essa brecha no inconsciente coletivo, a gente começou a fazer mega construções em cima e as pessoas bancando, cara. Assim, a gente enganou o Ilapis. Foi com tudo, mané. Não, o Ilapis, assim, quem não tiver assim, consciência de que o Ilapis realmente é o cara que manja das paradas sinistramente, a pessoa fica com a impressão que desvendou o segredo do Ilapis. Porque o Ilapis, ele concordou veementemente com a parada do Mob Geek, cara. Não, então, isso mesmo, exatamente. Não, inclusive, então ele corroborou a parada, mano. Foi muito maneiro. Nós vivemos numa sociedade em que a informação é poder. E por a informação ser poder, a falta de informação é fraqueza. Então ninguém nunca quer admitir que não sabe alguma coisa, porque isso é demonstrar fraqueza. Então as pessoas fazem de tudo pra fingir que sabem de tudo. Elas concordam com o Mob Dick, que por exemplo tem o famoso personagem Ospalli, né? Ospalli, é verdade. Toda a tripulação, o Fup, o Obompo. Todo mundo à bordo do Agnate. Do Agnate. Aprontando altas confusões. É isso aí. É, a história muito triste do capitão Fup e tal. Antes de perseguir a baleia, ele vai pra igreja uma última vez. O capitão Fup era um exímio jogador de cartas, né, cara? Ele é até meio mago, ele usava um bastão. Exato. E no final, história toda da Mob Dick, a baleia tal qual o capitão Fup e toda a tripulação, ela só queria ser amada, sabe? É. Entendi. Tá aí uma frase que você não pode falar pra perder a credibilidade. Entendeu? Porque você quebra todo o vídeo. Queria ser amada, tá ótimo. Mas é que assim, eu não discordo do ponto de vista do Bode, que a baleia queria ser amada, porque a história, o livro não conta do ponto de vista da baleia. Se eu soubesse o que a baleia pensa, eu podia concordar ou discordar. Mas a princípio, como eu não sei o que a baleia pensa, porque o Hemingway nunca me contou. Aí o Arara falou o nome que pode ser o autor ou não, a gente não sabe. Porra, eu tentei encaixar essa, mas vocês não deixaram. Porque o Hemingway escreveu Velho e o Mar, né? Mas a gente escreveu Moby Dick. Aí eu queria saber se as pessoas se confundem. De repente você mentiu de novo, cara. De repente nem o Velho e o Mar ele escreveu. E eu tô aqui comprando a ideia. Vocês falaram de baleias que querem ser amadas. Eu entrei aqui no RedTube e tô procurando vídeos de gorjinhas aqui pra ver se eu me inspiro. Né? Parece errado. Não, cara. Mas Arara, não é errado, cara. No poleiro, que eu tenho fé que vai voltar um dia, no que depender de mim, vou encher teu saco até voltar, sobre Tolkien vs Martin. Você gostou do programa, cara? Você achou que o debate... Eu achei um programa legal. E desde que eu descobri como reativar os comentários no meu blog, hoje eu recebi um comentário sobre o artigo. Permitam-me ler em voz alta, com exclusividade, porque eu ainda não aprovei o comentário, apenas pro programa da Tanguin. Daniel comentou: pra começo de conversa, ponto final. O próprio Martin já disse que Tolkien é seu mestre, ponto final. Sem mais, ponto. O que torna a história de Tolkien tão maravilhosa, não é seu desfecho tão clichê que todos sabemos e sim, vírgula, como isso acontece. Eu concordo que em Isda, deve ser Senhor dos Anéis, mas tá tudo em maiúsculo, é de certa forma vazia. Mas TBM, temos que considerar o fato que eles estão em uma missão sigilosa e blá blá. Blá blá. Acho que é blá blá, uma coisa assim. A saga de Tolkien é maravilhosa por simplesmente ser a base da cultura medieval e fantástica que conhecemos. Caralho. Eu acho que não teríamos GOT sem Isdar, simples e concreto. Ponto final. Caralho. bonito. Muito bonito. Bonito. Não volta com poleiro, não, cara. Não volta, não. O poleiro foi... Esse post em específico, ele não foi um post sincero. Eu tenho que admitir. Ele foi um post sincero e foi um teste. Foi pra instigar as pessoas? O meu teste era, será que eu consigo escrever um post que instigue as pessoas a me xingar? Sim. E se eu fizer um post assim, será que ele tem mais visitas que os outros? A resposta é sim. A resposta é sim pras duas perguntas, cara. Bem simples. Se você faz alguma coisa, escreve qualquer coisa, faz algum desenho que seja ofensivo pra aquilo que alguma pessoa acredita, ela não vai te odiar. Ela vai ser o melhor cliente que você possa pedir, porque ele vai te odiar, aí ele vai colocar isso no Twitter te xingando, aí ele vai colocar isso no Facebook te xingando, ele vai passar pra todos os amigos do Getalk, do Skype, te xingando. Ele vai fazer toda a propaganda que você queria fazer, mas sem vergonha de fazer. Pô, até aí. A Corp tá fazendo alguma coisa errada, vamos ofender mais as pessoas, gente. A gente já faz isso, cara, bastante, acredite. A gente não está ofendendo as pessoas certas. Isso é verdade. Deixa eu ver, um nicho que a gente nunca ofendeu, assim. Os albinos. Vamos ofender os albinos. Tava fazendo palavras cruzadas ontem. A palavra era albino? Não, tinha uma pergunta que era assim: animal de olhos vermelhos e pelo branco. Eu falei assim, rato, né? Mas não cabia. Eram seis letras. E era albino. Animal. Assim, caralho, que mancada. Poxa, mas ele, porra, pobrezinho. Eu nunca conheci um albino de olho vermelho. Inclusive. Isso não é difícil, cara. Ô, Arara, essa firula toda, essa firula toda, esse debate sobre temas já esquecidos da gente, são uma desculpa pra ter você aqui presente pra te agradecer pessoalmente, cara. Que pela isso, sua cara? Contribuição, não em todos, mas na maioria dos podcasts aí, que não seja participando com ideias, ou seja lá o que for, e que nos próximos 100 você continue presente aí, que a galera te adora. Tirando alguns que acham que você é um paulista chato, mas... Ah, sim, paulista é chato. Foi por isso que eu nunca mais participei do... Do BFR. Do soco, cara. Porque um dia mandaram e-mail me chamando de paulista chato, foi o único e-mail a meu respeito que eles fizeram. A história deles. Ainda bem que fizeram uma análise de marketing e fizeram uma pesquisa de mercado e decidiram que eles não gostam muito de mim, assim, então... Ainda bem que a gente censura os e-mails que chegam falando mal do Arara, cara. É verdade. Nós já teria parado de participar. O bom é que vocês não querem agradar, vocês querem ofender, por isso que vocês me mantêm no programa. Exatamente. Entendeu? Que é pra ofender ainda mais o ouvinte. Funciona muito bem, ou não sei. Não faço a mínima ideia. Entendi. Mas é isso aí, cara. Então, você é só nosso exclusivo, então. Até que apareça um outro podcast aí que não te acha um pau de chato pra caralho. Volta poleiro. Difícil, cara. Eu comecei a voltar, mas aí... tem tanta coisa mais divertida na vida do que escrever pras paredes, cara. É viciadinho. Palavra de novo, viciado em Dota. Tem isso. Dota é mais divertido que escrever pras paredes. Ganhar dinheiro é muito mais divertido que escrever pras paredes também. Fala isso pros pescadores. Entendi. Bom ponto, cara. Bom ponto. Ótimo ponto. É isso, ponto. Ô, Arara, então, pra fechar esse bloco, cara, por favor, você poderia reproduzir o gritinho característico do podcast Tanguinha? O podcast de Tanguinha! Caralho, mano. Que feliz, cara. Surpreendentemente caralho. Feliz. Ah, muito bom, muito bom. Bom, valeu. Conceição. Calbi. Podcast de Tanguinha. Show de bola. Tanguinha, ó. Por um mundo mais arejado. Eu caminhei sozinho pela rua. E agora o nosso convidado especial, nem tão especial assim, é o Bode! E aí, Bode? Opa, beleza, cara? Tranquilo? Beleza. Firmão? Então, eu e o Pombo estamos aqui para ouvir de você, cara, o que você acha do podcast. Seja bem-vindo, né? Obrigado. Pô, cara, eu acabei desenvolvendo... Eu gostava de ouvir podcasts. Eu realmente gostava. Ouvi alguns, não muitos, mas ouvi alguns e tal. Eu gostava. E quando eu comecei a fazer o podcast Languinha, eu não sei nem por que a gente começou a fazer essa merda, a pilha é muito errada. Eu lembro. Nós falaremos sobre isso. E até hoje a gente não tem meio um objetivo. Não, a Tanguinha Corp quer PAN. A gente não tem o PAN. A Tanguinha Corp não. Se você tivesse o objetivo, seria dinheiro, não seria? Não sei. O objetivo é ganhar no 01. É isso, caralho, aí o Pombo usou a analogia máxima. Mas peraí, esse não é o bloco do Pombo, esse é o bloco do Bode. Bode, Teu objetivo, tem que definir coisa. É alegria? É um hobby? É ocupação? É dinheiro? É o quê? Muito mais do que participar do programa, porque como vocês vão ver ao longo do programa, eu não tenho um bordão. Eu não tenho função nenhuma porque eu sou meio de campo. Eu gosto de editar o programa, eu realmente me divirto editando. Peguei gosto pela coisa. Eu gosto de bolar pautas pra programas que nunca acontecem, sabe? Eu gosto de fazer essas coisas. Certo. Você acha que tem chance de dar certo de você viver de podcast? Vai dar um curso de podcast? Dá um curso? Que isso? Dá um curso de podcast, é preciso hábito. Até falei com o Ninja Inimigo já, vamos ver. Mas eu não quero viver de podcast. Se Chantaguinha Corp vier a trazer algum benefício, a gente teria que nos podar. Ah, nós teríamos que nos podar muito, cara. Assim, parar de falar de travesti, parar de falar de aborto, não é o caso, sabe? Nossa linguagem, ela é muito anticomercial, então dinheiro não tá em pauta. Ah, mas se a gente vender camisa, não quer dizer... Tá ligado, pode continuar fazendo podcast de putaria, contanto que ganha dinheiro vendendo camisa, e aí? É bom, ótimo, mas realmente não tô preocupado com isso, não. Vou te falar, sabe o que eu gosto? Não, tu não quer dinheiro, você quer o quê? Isso aqui é meu hobby, isso aqui é realmente meu hobby. Apesar de eu levar a sério, de ficar, vamos gravar, sabe? Tá faltando tal coisa, apesar de ser chato quanto isso é realmente meu hobby, cara, eu adoro. Chegar na segunda-feira lá, vou pra biblioteca da faculdade, que eu não sou rico, não tenho 3G, essa coisa de outro mundo. Eu entro no site, vejo a reação das pessoas na segunda-feira, quando o programa tá no ar, quando sai segunda, sabe? Eu gosto dessas coisas, eu me divirto com isso, sabe? É muito fácil fazer o bode feliz, cara, tá vendo? É só você mandar um comentário, ou então é só você ser um fake do bode, entendeu? É só você ser uma das pessoas que ele inventa pra estar falando que ele é maneiro. É bem legal esse jogo. Testa os seus fakes, cara. Você realmente fica feliz por ter um monte de fake? Eu realmente não entendo. Uma vez a gente até tava conversando sobre isso. Ah, vamos criar páginas pessoais de cada um e ver quem ganha. Vai ser o começo do fim da Tanguinha Corp. Porque, pra mim... A gente falou disso alguma vez, cara? A gente falou uma vez. Ah, deve ter falado, bêbado. E pra mim fazia muito sentido. O Pombo que é o atacante. O Pombo que é o... Ele odeia isso, mas ele que é o Zé Graça. Eu sou muito Zé Graça, cara. Você é engraçadinho, todo gozado. Tô falando, tá no bloco do bode. Entendi. Não, desculpa, é que ele me chamou na conversa. Só que você, ele não chamou. É. Tá ótimo, eu vou editar isso. Tá ah, então, que bom, bode. Bom saber que suas intenções com a Tanguinha Corp são puras e... Bom, deixa eu falar uma coisa. Fique por aí mais tempo. O que eu mais gosto aqui, efetivamente, é a relação interpessoal com as pessoas, honestamente. É você chegar num dia que você não tem pauta e falar, e aí, Arara, vamos gravar? E você grava sobre ativismo, eleição, lanche nas escolas, sabe? Esse tipo de loucura, assim. E é esse tipo de coisa que me faz gostar da Tanguinha Corp. É um e-mail do ouvinte falando, porra, cara, meu pai tava na merda e ouvi vocês, foi maneiro pra caralho, sabe? Isso que é o bom, essa interação. Apesar de ter ficado em último no 01, né? Ainda assim você consegue encontrar. O dia que 01 vier à tona, cara. Virar realidade, sair do papel. Sair do papel. Vai sair do papel um dia, cara. Vai sair do papel, vai pro lixo. Vocês nunca vão. No podcast 200 a gente explica o que deu 01. Só que não. Só que não mesmo. Só que never. Valeu, Bode. Boas palavras aí. Obrigado pela sua participação. E se puder, você vai fazer a nossa abertura, né? É que eu faço. Com você, todo mundo. Com você, Rebeca. Não, você... é contigo. É o que você mais der pro ver. Tá certo. Então, eu vou fazer, não tô acompanhando. Podcast Tanguinha! Tá certo. Tá certo. Tanguinha, corre. Por um mundo mais arejado. Aí, continuando o nosso papo sobre a mitologia da Tanguinha, cara, o que nós fazemos aqui muito é tentar botar você, ouvinte, Otário Cagalhão, pra repetir as nossas frases no seu dia a dia. Nós criamos slogans aqui, nós temos bordões. E bordões incríveis, incríveis, não, Letícia? São incríveis. Entendi. Qual que você mais gosta, Letícia? Eu tenho que escolher. É bom. Não, só se tiver um que você goste muito, senão você não precisa escolher, se for tudo uma merda. Letícia, qual você odeia menos? Não sei, é muito difícil. Entendi. São todos iguais, durante a crise. Entendi. Acho que o melhor bordão possível foi o nosso primeiro slogan. Parabéns, Pombo. Acho que foi poucas vezes na história do mundo alguém tava tão inspirado. Não, foi tipo assim, eu tava dormindo, 3 horas da manhã, toco meu telefone, eu atendo. Alô, foi. Alô, bluff, bluff, bluff. Oi, cara, quem é? É o povo, meu povo, cara, eu pensei no gordão Pataguinha agora. Aí, qual foi, cara? Pera aí, 3 horas da manhã, você não pode. Não, não, se liga, ouve só. Se Saturno tem anéis, a Terra pode ter uma tanguinha. Uma tanguinha. Foi isso. A diferença é que você não tava dormindo, você tava com o Cássio no seu quarto. com o Alisson no quarto. Não, era o Cássio, né? Só era, ainda era o Cássio. Isso. Mas esse é um bom bordão, cara. O bordão da Tanguinha Corp, só que ele morreu. Parabéns, Pombo. Obrigado, Letícia. Esse aí você odeia mais ou menos? Hein? Eu não gosto muito. Mas aí nós substituímos esse bordão do Saturno Tem Anéis, Terra da Tanguinha, por um mundo mais arejado. E esse a galera meio que abraçou, né, cara? A galera abraçou esse aí. A galera abraça mais nossos bordões do que nós mesmos, cara. Isso que é mais assustador. Acho que é bom, né, cara? Eu não ficaria feliz na rua mandando um... Ué, pouca zoeira? Ué? Não ia ser legal. Isso é um bordão? É um bordão meu, cara. Eu tenho muitos bordões. Eu sou o cara dos bordões. Tá certo. Eu me sinto no episódio de Simpson, que tá toda a cidade mandando os bordões assim. A Lisa olha em volta e fala, caralho, eu vou pro meu quarto. Eu não tenho um bordão, porra. Você não tem um bordão? Você não tem uma coisa que você fala sempre, cara? Não sei, acho não. Eu falo, vai, hipócrita. Eu acho que eu não tenho nada que eu fale sempre. Eu acho que eu me orgulho disso. Entendi. Não, tem umas coisas que eu falo, ó, pra quem é tá bom, eu falo muito. Essa frase é muito boa, pra quem é tá bom é muito bom, muito agressivo. Forjando Felicidade, o meu bordão da abertura, tá aí, ó. O Pombo fala no encerramento, Pombo é o caralho, passa a carteira. É, não, e a Letícia tem bordão, ela fala, não que eu me importe. É verdade, ela fala isso várias vezes, né? É. Não que eu me importe, mas... É isso aí. Ou então ela fala uma coisa e no final ela fala, não que eu me importe. É, não importa se isso no final, mas ela fala. Então é um bordão. Letícia, parabéns pelo seu bordão. Não que eu gostei, não. É, não que eu me importe, com parabéns. Entendi. Mas bordões são importantes, cara. São legais, é a identidade nossa, então... E quando a galera vem falar com a gente e usa o nosso bordão... Mentira, isso não aconteceu. Mas quando eles vêm... É isso maneiro. Também nunca aconteceu. É verdade, eu tô vestido pra caralho aqui. Mas é bom, é legal. Peraí, vocês nunca foram abordados? Já, mas não com alguém usando. Olha bordão. Só, bordão, abordado. Ninguém entende as piadas do boss, cara. Você que pare, parabéns, cara. Caralho, não foi uma piada, pelo amor. Tá certo. O boss não tem bordão, mas tem trocadilho. Muito bom, cara. Obrigado. Bom, cara. Parabéns, apesar da sua. Muito bom, Valentista. If Shovel, bom, mas não, mas tem um bordão nosso que a gente tá usando muito agora aí, que é a piadinha do Isso é Pica. E Pica quer dizer, nesse caso, Pica quer dizer bordão. Verdade. Entendeu? Que a palavra Pica substitui qualquer. Alguma coisa. Alguma coisa. É isso. Tá certo. Tá certo. É outro bordão, tá certo. É. Eu acho que vocês são muito bons em bordões. É isso aí. Isso foi pirônico. Entendi. Eu tô treinando. Mas peraí, o bode não tem não, bordão. Bode, tem que ter um bordão. Qual é o seu bordão, cara? Tem bordão, cara. Então você. Então o bode não é muito bom em bordão. É, eu também. Só o pombo é muito melhor do que os outros, porque. Não, eu tenho um tique de fala do rapaz, quando eu tô parando pra pensar, sabe? Eu uso muito. Rapaz? Aí eu ganho 5 segundos pra pensar alguma coisa. Rapaz. Tá o bode não é muito bom em bordão, isso é bom na bordinha. Entendi. Ah, ok. Ah, ótimo. Eu só tô, então, acho que, só tô... Pombo, você que é o cara, você é o nosso atacante, Pombo. Acho que... Eu sou atacante. Pra fechar esse bloco, programa assim comemorativo, cria um bordão novo aí pra Tanguinha Corp. Um bordão novo? É. Não precisa ser uma coisa que você não usou na Tanguinha Corp, né? Que você ouviu nas ruas aí, na vida, na escola da vida. Na escola da vida. É, deixa eu ver. Na escola da vida, né? Na escola da vida. Um bordão, cara. Então tá falado. Tá falado o bordão aí pra você. Tá falado? Como assim? Tá falado. Como o bordão? Tá falado? Tipo, bateria, tá falado? Tá falado. Não, é tipo assim, você vai falar alguma coisa com o cara. Mensagem recebida, anotei, algo assim. Tá falado, o cara fala, olha só, vou passar mais tarde lá. Tá falado. Tá falado, é tipo ponto final pra qualquer coisa. É tipo, foda-se. Eu acho que eu ainda acho. Pô, você nunca vai superar o seu melhor bordão, que é não? O. Qual é? Qual foi? Ah, esse eu uso sempre, cara. Esse é o melhor bordão de todos. Esse cara. É o melhor, esse aí é o. Eu só uso esse aí quando eu tô usando minha touca e meu cordão com a minha inicial gigantesca. Entendi, assim. a blusa do Corinthians, mano. Entendi, mano. E ô Letícia? Oi. Duas coisas. Primeiro, os bordões são importantes no podcast. Você gosta dos bordões? O que é que a gente acaba com ele? Não, eu não gosto, mas eu acho que as pessoas devem gostar. Você gosta de alguma coisa no podcast, Letícia? Eu escuto, então. Não, minha pergunta foi essa. Você gosta de alguma coisa no podcast? Cara, eu gosto do podcast de vocês pelos motivos errados. Errados? Como assim? É. Dá um motivo errado pra você gostar. Porque eu conheço vocês, e então o podcast é diferente. O motivo errado é eu conhecer vocês. Eu conheço conheço quem fez isso, é errado. Não, errado. Não é isso. Entendi. Eu não escutaria se eu não conhecesse vocês. Entendi. Que porra. Tá ótimo. Tá motivou. Agora estamos com gás pra terminar o programa. Valeu, Letícia. De nada. Estamos agora agitados aqui. Então, você, por favor, pra encerrar o bloco, assim como todo mundo tá fazendo, você, por favor, grite o nosso grito da abertura. O podcast Tanguinha ou Rua. Eu não vou fazer isso. Tá falado, então. Todo mundo fez, o Magal fez, a Lara fez, todo mundo fez. Todo mundo a zero fez. Deles, eu não vou fazer. Não, por quê? Você é especial? Eu não grito. Ninguém, mas não precisa gritar, você pode só falar podcast baixo, entendeu? É só falar. Eu não tô à vontade com isso, eu não quero fazer. Eu não tô. Caralho, pessoal amarga. Porra, isso todo mundo fez, cara. Caralho, verdade. Estou gravado pra eternidade, você não vai ajudar. Não, é o programa edição 100. Letícia, a gente gravou 100 podcast pra um dia ouvir você gritando isso e você não vai fazer. Ah, é, com certeza. Não. Caralho, cara, que porra, Letícia, todo mundo fez, cara. Não quebra corrente. Quebro, eu faço não isso. Não precisa ser. Faz só uma melodiazinha com. Podcast da minha. Agora tá ficando pior, cara. Agora tá ficando qualquer cada coisa. Vez menos vontade. Dê a entender que você fez, por favor, qualquer coisa. Não. Entendi. Não. Letícia, definitivamente tá falado e você não vai falar podcast Tanguinha. Bom, então... fala no lugar dela aí, por favor. Imitando a Letícia. Caralho. Imitando a Letícia e imitando o Napa. Não, caralho. Seu Napa. Então, peraí. Oi. Não, não, você tem que imitar, é só você imitar o Napa falando não. E aí você imitou a Letícia. Não! Não que eu me importe. Podcast Tanguinha. Valeu, Letícia, imitando o Napa. Muito obrigado. É isso aí. Tanguinha, acorda. Por um mundo mais arejado. Rapaz, e o podcast Tanguinha ficou famoso. Oh, não, né? Foda. Não. Famoso. Só que não. Celebridades. Tem paparazzi te seguindo, né, pô? Não ficou famoso, mas tem alguns episódios que fizeram muito sucesso. É verdade. Muito sucesso. Sucessos. Muito plural. Porque é muito, cara. Não cabe no singular. Graças à coerência do apresentador. Hoje eu vi na televisão, o maluco falou, a gente não recebemos a informação ainda. Mas acho que aconteceu alguma coisa, foi o que ele disse. É verdade. Inclusive, fora essa televisão, eu já vi TV Fama, já vi muita coisa na televisão hoje. Caralho. Trouxemos aqui o Thiago, que não é parente de ninguém nesse podcast. Nunca. E ele ouviu todos os podcasts até hoje já feitos. Inclusive os que terminam em meio, que terminam em ponto 6, que terminam em ponto 4 e até os aniversários do Pombo Escondidos que não foram lançados ainda, já ouviu também. Já ouvi. E ele vai ajudar a gente aqui a relembrar os melhores programas. Qual foi o seu programa favorito, Thiago? Qual foi o que teve mais dia? Pô, vou te falar que eu não lembro exatamente, mas eu vou dar um chute. Seria a Arte do Churrasco. Arte do Churrasco. Ah, pão, maionese e alho. Obviamente. Programa tradicional, Tanguinha Corp na sua formação mais plena, assim. Jardelice Brito. Jardelice, eu diria que ele fez, me fez rir bastante. Tem uns três programas dele aí que me ri bastante. Qual seu participante favorito, Thiago? Participante é o Jardel. Jardelice. Não sei, mas naquela época, agora ele tá um pouquinho diferente. Ele não tá participando tanto e quando participa não tá tão igual, não. Mas... Parou de soltar bola de fogo, cara. É verdade. Ele largou a bola de fogo. Ele tá mais ganhando prato de aniversário. É, bola de fogo. É, o episódio do prato também é muito bom, que são todos os episódios de história do Jardel. De Natal, né, cara? Muito bom. É, o de Natal, isso mesmo. E também o do boné também. Que ele foi. Caralho, roubaram o meu boné. Só quero uma coisa, o seu boné. História de assalto, muito bom. Pô, se você é ouvinte novo, cara, volta nos programas antigos que tem coisas muito. Não nos mais antigos, sei lá, vai do 15 pra frente. Volta em todos, se vocês não tem que ter vergonha da porra toda, não, rapaz. Isso aí. É, eu tô recomendando a parada foda. O maluco chegar lá e fala, eu vim pra isso. A parada, até o programa 5 a gente não sabia editar. Não sabíamos. A partir dali os programas estavam pegando corpo. Aí lá pro 13, CDZ parte 1 pra frente. Aí já começa a ter um programa aceitável, assim. Mas pra vocês verem o que é semestre em edição, vocês têm que ouvir os programas então ponto 5 e o programa 666. Que vou te falar que aquilo ali é só edição. E fica muito bom. Ô Thiago, calma aí. Você sabe qual foi o programa que o Pombo participou sem estar presente? Ah, não vou reconhecer não. Não vou saber lembrar o nome não. Mas eu reconheci qual era. Porque ele só falava, tá certo e... Tem um programa, eu não vou falar. Agora já falou algum programa, mas... Tá certo. Que o Pombo participa sem estar presente, cara. É um que o Pombo fala uma frase e a gente responde... Ah, esse Pombo... Aí eu fodo com ele. Mas aí eu... Não, e tem um que faz uma pergunta séria e ele responde falando uma parada de marketing. É muito maneiro. Eu não lembro o que que é. Mas e você, pô... Não sei pra quem eu pergunto. Mas e você, Pombo? Qual é o seu programa favorito? Tem que... Eu não sei pra que eu vou perguntar. Porque eu falei com você. Eu notei que foi extremamente importante a minha participação nessa pergunta. Não, ah, esse povo. Ah, eu fodo com ele. Mas aí eu fodo com ele. Meu programa preferido, cara. Eu acho que eu não tenho programa preferido. Pra mim, o melhor programa é sempre o último que eu gravei, que é o único que eu lembro. Entendeu? Muito bom. Mas já que você não vai falar, eu vou falar então. Porque é o seguinte: eu não ouço mais podcasts, porque podcasts são chatos. Mas, quando eu ouvia, eu gostava quando a pessoa falava uma coisa e batia uma nostalgia, sabe? Eu lembrava uma coisa que eu gostava muito na minha infância. Eu falava de algum jogo. E o nosso programa de anime songs, cara, eu acho que se eu ouvir, não, se eu tivesse ouvido não tendo participado, eu acho não. Que ia, tá ligado, ficar empolgado o tempo todo, cara, que eu ia falar, caralho, essa música era muito foda na minha época, e você se sente especial que tu fala, caralho, só eu conheço essa música, mas eles também, então a gente é muito parecido. vou te falar que esses programas nostálgicos barra anime também são muito bons, esses aí eu botei numa listinha aqui de melhores programas. Que loucura, cara. Que loucura. Você fala que é tu burro, cara. Mas e você, Bode? Você tá se ocultando aí. Cara, eu edito. Então, eu tenho uma relação muito próxima com os programas. Assim, acabo me lembrando de todas as merdas e tal, porque além de gravar, eu ouço duas ou três vezes, porque não tem como. Então, os programas de humor eu acho que são o que a gente faz melhor. Mas os que eu mais gosto não são esses. Eu gosto muito dos programas de debate e os programas de anime, cara. Porque a gente sabe fazer os programas de anime de uma forma muito boa. Eu até fico surpreendido que a gente consegue falar sobre tudo de uma forma interessante, legal, até pra quem não conhece o anime, fica bem bacana. É verdade, a galera vai, porra, não conhecia não, mas vou começar a ver, ou já comecei a ver por causa de vocês e curtir. Me orgulho de ter participado de um desses aí. Pô, programa de Avatar, o de Sakura, são programas que... Sakura não participei não, Sakura foi o que eu sei. É verdade. Cara, acho que até a tua avó já reconheceu que foi você que fez o programa de Sakura no meu lugar, cara. Que isso, cara. Eu queria falar mais aqui, mais um programa aqui, na verdade não um só, mas todos os troféus eu recomendo muito, mas tem um especial, que por mim é o melhor troféu, que eu não falaria que todos os troféus, eu não falaria de muitos troféus aqui. Mas o melhor de todos foi o troféu da AIDS. Troféu de Chico Anísio. Porra, muito dica. Aqui o troféu foi muito bom. Caralho, eu acho que foi o melhor programa pra se gravar foi o troféu Chico Anísio, cara. Chegou um ponto... Tava muito de ver. Não dava pra gravar, cara. Exatamente. Gravar. A gente ficou 5 minutos rindo, a gente fechou o microfone e ficou rindo. Pausa pra respirar, né, cara? Foi foda. Sério, eu não me aguentava na academia, cara. Parar, chega, vou parar de malhar. Que isso, cara. Ouvindo. Tava muito engraçado. Troféu Chico Anísio. Troféu Chico Anísio. E há pessoas que não gostam do troféu, hein? Fica aí o recado. Que isso. Vocês sabem quem são. Inclusive é isso aí, você tem que não conhece programas antigos, vai acabar. De repente você acha que seu programa favorito é um podcast antigo. Vai lá ouvir o podcast 33, 45, 72, quem sabe, o 12. Fica a dica, acho que 500 dias de inverno é uma joia no começo, é muito bom e tá perdido ali nos primeiros. O programa Mil Coisas Que Eu Odeio Em Você Até o Talo é genial. Tio Lucas em sua forma mais plena. Mil Coisas Que Eu Odeio Em Você Até o Talo. Um com H. Quem acha que os blocos eram bons, ouve o blocão, que já é suficiente. Exato. Mas se gostar, ouve os primeiros. O programa mais barra pesado da Tanguinha Corp, aquele que eu fiquei constrangido enquanto gravava e gritava, e aí? Eu não lembro do que se trata, mas eu acho que deve ser... É aquele de questionamentos. É que você pergunta o que você faria em tal hipótese. Você tem que salvar... Tiago, da sua namorada e sua mãe parecem serem estupradas. Você pode salvar uma delas. Quem? Te mando tomar no cu. Mais nada. É, sabe? É tenso. É esse tipo de questionamento que tem no programa. Tá bom, né? Programa tenso. Bem, vamos lá, ouçam então, percebam o quão alegre é o histórico do podcast Tanguinha e a gente tinha uma maldição em todo programa terminado em zero, que custava sair ou não ficava bom. Esse programa 100, que tem dois zeros no final, a maldição veio com tudo, né, cara? Veio com... Cara, vocês não têm noção, a gente pausou, teve uma pausa aí no podcast 99, mas o programa 99 tava pronto. A gente ficou tipo 5 semanas pra gravar o podcast 100, cara. Só o 100. Essa maldição veio com os dois pés na... Cara, porque o programa terminado em zero. Zero foi o infinito e além, cara. Caralho, foi foda. Não, vocês podem ver o primeiro exemplo, que é o programa 000, né? Que nunca existiu. Entendi. Aí, a gente tá chamando na cozinha, cara. Um momento. aproveitar que o Thiago foi embora e queria agradecer a participação dele aqui no podcast. Seu ouvinte, sinta-se grato por ele ter participado e ter estado aqui conosco. Boa, mas, Thiago, para de imitar o Pluff, já perdeu a graça, cara. Beleza, parei. Já perdeu a graça, para com isso. Entendi. Bom, gente, como eu me agradeci aqui, muito obrigado. Tá? Muito de nada também. Tá aí, Thiago, pô, obrigado mesmo, cara. Você participou e deu ideias durante todo esse processo de criação do podcast. Muito de nada. E acho que enquanto ele existir, enquanto a gente for irmão, você vai continuar aí, então. Vamos junto. Se tiver alguma revelação surpresa. E por fim, por favor, cara, você pode me imitar fazendo o gritinho da abertura? Bom, vou me esforçar. Vai sair igual. Ah, tá, beleza. Podcast de Tanguinha! Acho que meu grito saiu de mais diferente da minha voz. Tá ótimo. Muito obrigado, muito obrigado. De nada. De nada. Tanguinha, ó. Por um mundo mais arejado. Então, pessoal, queria começar então, estamos aqui com a Debs. Oi, galera. Entendi, estamos aqui com a Debs. Opa, episódio 100, que maravilha. E a gente não avisou pra ela qual o tema desse bloco que ela vai participar. Não avisou e eu tô curiosa, dá pra falar? Então acho que antes de falar o tema, vamos agradecer. Muito obrigado pela vinheta dos e-mails, Débora, tá muito boa. É isso aí. Eles não ouviram ainda, eles porque só vai pro final, mas tá muito boa. É isso aí. Todos os méritos a Debs. Até lágrima aqui. Correu uma lágrima, não entendi. Acho que é esse, muito pertinente esse bloco. Tá certo. Entendi. Débora, o que você acha que a gente vai falar desse bloco, por exemplo? Eu acho que... eu não faço ideia. Nada? Ideia nenhuma? Ideia Bom, nenhuma. Nós estamos falando sobre... O podcast 100 é sobre a mitologia do podcast Tanguinha. As coisas que a gente cultua aqui, as piadas que a gente faz mais, a ideia que a gente vende, entendeu? Jéssica Esteves. Opa, quase. Não, foi quase. Não, não foi quase. É o oposto, na verdade. Porra, eu não sei. É o oposto de Jéssica Esteves. Não pra todos aqui, mas... É verdade. É simétrico, em módulo é a mesma coisa. É, em módulo é... Se é tanto quanto, mas enfim. É, entendi. Agora eu não quero estragar a surpresa, eu quero continuar, eu não quero falar pra ela. Pluff. Pluff não fica bocado. Pluff parece que estourou alguma coisa que deu errado, sabe? Pluff, merda. Pluff. Fala logo. Peito que o cu despregado, tá ligado? Quando a gente tava se dividindo os temas pra galera, não, fulano fala de tal coisa, fulano fala de tal coisa. E aí a gente falou, e esse tema? O Pombo levantou e falou, isso é da Debs. E vai ser o melhor bloco do programa. Ai, meu Deus, cara, fala logo. Ah, pior que ele fez isso mesmo. Aí, Pombo. Falar de quê, cara? Porra, cara, eu acho que o tema principal de todo esse episódio 100 é a coisa que a gente vai conseguir falar de maneira mais contraída, mais animada, mais empolgada. Ou não, né? Porque a gente tá vendendo muita parada e se der errado, fodeu. Não, mas assim que é bom, assim que é bom. Cara, a gente já começa bem porque tem o maior apreciador disso em toda a galera. Nada de mar. Nada de quê? E a galera vai ver, caraca, que episódio maneiro. É, exatamente. Muito, muito maneiro. Muito maneiro esse episódio. Inclusive, falaremos do quê? Fala a situação pra ela, fala a situação. Fala a situação. Ah, tá. Então, mas agora já rolou spoiler, mas tudo bem. Debs, imagina que você, tipo, você... Foi uma festa. Meu. Significa? Significa. Entendi, mas não é sobre isso. A gente vai falar sobre a situação que é a seguinte. Imagina que você jogou futebol com seus amigos. Não vai jogar. Mas ele é um menino ou ela é uma menina? Até eu fiquei na dúvida agora. Então vamos transferir pra situação da Debs. Mas não é isso, tá? É o contrário. Imagina que você jogou vôlei, porque vôlei é o esporte mais de mulher. Suas amigas. É, só um adendo aqui. Cara, vôlei é um esporte muito sem graça, cara. Que esporte escroto. Puta que pariu. Mas pra quem tem meio metro, né? Como eu, vai tá valendo. É. Então imagina que você tá jogando totó com suas amigas. Ah, melhorou. por algum motivo vocês foram pro vestiário. Tava suado, depois eu tô, tá suado. É, suado. E aí, naturalmente, né, imagino, né, que eu nunca entrei no vestiário feminino, mas imagino que as mulheres fiquem desnudas, né, fiquem peladas nessa situação. Uhum. E você lá, e as senhoritas nuas e tudo mais, você, em um momento de distração, aparece uma senhora pra você. A quem te segura, velho? Chega do seu lado. Olha só, cara. Ela tá longe assim, você vê ela te olhando quando tava se enxugando, depois você acha estranho, mas tava... aí você vê a pessoa se aproximando. A senhora está vindo. Aí a senhora vai lá. Te aborda. Com licença. Mas é colega. Colega. Não sou lésbica nem nada. Com todo respeito. Pô, clitóris maneiro, hein, Maria? Tem que ser não maneiro, ué. Isso significa que ela é gay? Significa pelo menos que ela tá manjando demais. É, em alguns casos é mais difícil de reparar. Olha, dependendo do caso, é de parar que não é isso. Ah, tá certo. Mas nós fizemos a versão feminina aqui, Debs, porque a versão original é masculina, aconteceu de verdade. Com um amigo de um amigo meu. Com um amigo de um amigo meu, no vestiário do Colégio Militar. Opa! Se apresentou. Também apresenta podcast. Boa tarde, com licença, não sou viado nem nada. Com todo respeito. Piroca maneira. Foi o que ele falou. Falou pra quem? Um amigo de um amigo meu. É isso aí. Isso significa que ele é gay? Significa. Não existe uma admiração assim, ideal, sem o desejo? Você não compreende que a pessoa fica desmangueada numa situação dessa? É um elogio. Eu pergunto ao Pluff. Você está no vestiário e aí você olha pro Pombo e fala: então, Pombo, toca maneira, né? O que você acha que é? Não, eu tenho que falar. Porra, a gente prometeu que não ia usar os reais personagens. Opa, foi mal. Essa regra não foi formada. Não, mas tem uma introdução. Tem que falar com licença pra demonstrar que você é uma pessoa respeitosa. Você já tira mal entendido falando: não sou viado nem nada. Já tira qualquer mal entendido. Tá, e introduz. Com todo respeito, piroca. E faz o elogio. Você até se elogia a pessoa. Mas na situação, a senhora que te abordou falou: você tá mais como um elogio? E massageando seu ego? Não. Eu fico bem preocupada, aliás. Pô, que isso, cara? É mais difícil ainda de uma mulher, assim, ela chegar ao ponto de elogiar na cara a outra, cara. Não sei que ela seja Cássia Heller, mas se ela não for Cássia Heller, cara... É... Pô, eu tomei um susto com a assessorista lá do elevador do prédio, do escritório, que ela veio falar assim: ai, a minha gatinha tem fé, e deu uma alisada no meu peito, já fiquei nervosa. Mas que isso? Dona Maria se revelando aqui. A minha gatinha tem fé. Tem fé, aí é liso. O que significa isso? Você tá usando um crucifixo? Tô. Ah, é por isso. Caralho, eu sou detetive, moleque. Caralho, foi bem difícil traduzir essa aí, cara. Caramba, do Sherlock, é tipo isso. Ah, sou foda, moleque, caralho. Não, mas foi antes de eu comprar o terço. É porque ela sempre fala de Jesus, de não sei o que lá, e eu só aceno com a cabeça, né? Tu vê, ela usa desculpa de Jesus pra dar uma alisada na Exatamente. Peixão. Aí eu comprei um terço maneiro, aí botei, pá, ela olhou pra mim, ela: nossa, que lindo seu terço, posso dar um beijo? Cara, é muito tenso. Com todo respeito. Com todo respeito, terço maneiro. Que seria maneiro, realmente. Aliás, que seria bizarro, realmente, se você comprasse um cinto com uma cruz na fivela. Aí seria muito bizarro. Opa! Aí sim, hein? Aí sim. Aí significa fortemente. Rola um desconto lá na Mr. Cat? Rola um desconto, cara. Papo 10? Tem tamanho com 43, Debs? Olha, tem 40. Debs, assim, eu não entendo muito de loja de roupa, mas na Mr. Cat vende roupa masculina? Não é roupa não, querido, é sapato. Sapato, tênis, tem sim, cara. Vende? Vende, pô, tá maluco? Ah, tá, então você já separa esse que o prof não tá interessado, cara. Deixa ele falar. Na mesma praça. Mano, o mesmo povo. Pombo acaba de assumir a personalidade das ofertas da nobre. Ai, ai, mas Debs. Oi. Te chamamos aqui hoje pra fazer um gracejo e, por fim, te agradecer pela sua contribuição aí com os alguns dos 100 programas do podcast Tanguinha e provavelmente alguns dos próximos mais 100 aí que virão, se o Protonalude não entrar em ação, claro. Bem, você não custa muito caro também pra ajudar a família. Poxa, muito obrigada. Fico muito feliz. Fico feliz por vocês que chegarem, sobreviverem aos 100 episódios. Vocês podiam ter morrido antes. É verdade. Deveríamos, na verdade. Exatamente. Ah, e é muito legal, o podcast tá até crescido, a galera tá super empolgada, todos querem ser membros efetivos do podcast. Com a orientação do professor, o time tá muito entrosado. O time tá com bastante entrosamento. O importante é pensar nos três pontos. Se a gente tivesse que dar características de piroca maneira pro podcast. Que... Caralho, que podcast tá veio. Um podcast terro, é isso? Um podcast tá roliço. Tá majestoso. Majestoso. Tá envergado, o podcast tá pulsante. Certo. O podcast tá peladinho, que sacanagem. Que sacanagem, cara. Não, mas aí eu achei engraçado que vocês botaram a senhorinha, né? Agora, se fosse a Jéssica Esteves fazendo a pergunta, aí significa, não, significa barra Xvideos, né? É isso aí, porra. Ai, sonho de uma vida. Percebi a escolha aí. Percebeu? Percebi. Mas você foi muito sagaz na sua resposta. Percebi a malícia. Entendi, entendi. E Debs, pra finalizar, poderia, por gentileza, fazer o gritinho da abertura do podcast Tanguinha? Porra. Ih, aí ficaria foda com a voz do cara do mercado, hein, cara. Pô, é porque gritar são 11h30, né? Não, não precisa gritar, não. Pode ser baixo, pode ser baixo. Eu também. O audácio da sabática dele. O cara do mercado. É só porque todo mundo tá fazendo. Que nem o cara do Presunic, então. É muito mais maneiro. Muito maneiro. Podcast de Tanguinha! Oi, rapaz! Já aproveita o episódio 100 que tá na promoção! É de graça, é só baixar! Valeu, Debs, brigadão! Muito bom! Pô, tô cansadona, nem foi tão empolgado, mas... Eu não, foi bom. Não tem como essa voz não empolgar as pessoas, cara. Todo mundo compra quando eu quero falar. Eu quase baixei o podcast Tanguinha no número 100. Só que eu lembrei que não tá pronto ainda. Tanguinha Aqua, por um mundo mais arejado. Então, pessoal, pois é, o último bloco, alegria e tristeza ao mesmo tempo. O último dos últimos. Porque é o último desse podcast comemorativo, cara. Tá, não, tá acabando. Tá acabando o podcast Tanguinha. Tá acabando. Não é, tristeza, mas é emoção, entendeu? É um, momento nostalgia. Estamos nos despedindo da primeira centena. Depois disso, não podemos falar mais nada dos últimos 100 programas. A gente pode ficar de se considerar iniciantes, cara, depois de 100 programas. Iniciantes? Na verdade, acho que podia. Desde os 10, assim, já não era mais iniciante. Não, o que não quer dizer que a gente seja bom, entendeu? Não, a palavra é iniciante. Iniciante, então. Então, isso aí. Não bom. Então, respondendo literalmente sua pergunta, sim, já podemos. Sim, já podemos. Entendi. Então, o curso de podcast está cada vez mais próximo. O curso de podcast está cada vez mais próximo. Falta a gente alugar uma sala, montar uma apostila e ter alunos que queiram pagar o nosso preço. Eu vou fazer os PowerPoint. Os PowerPoint. Audacity tu não quer, não, né? Tu quer os PowerPoint. Não, PowerPoint. Com essa concordância mesmo. Os PowerPoint. É inglês, não tem que ter concordância. É, PowerPoint. Ai, ai, ai. Mas e aí, esse bloco agora é o bloco de despedida, de agradecimento, cara. O que vocês têm pra falar pros nossos ouvintes que nos acompanharam nessa jornada de alegrias e tristezas, só que sem os atrasos. Só que sem atraso. Agradecer todos os recados, os e-mails, agradecer todo o carinho, todos os xingamentos, né, cara? Agradecer isso tudo. E agradecer aos R$6,50 que eles depositaram pra gente lá no canto superior direito. Ficamos ricos, cara. Foi sensacional. A gente estudou num colégio, a gente cansa de falar do colégio militar e tal, que ensina muitas coisas para as crianças lá dentro, como engraxar sapato, como varrer sala, mas entre uma coisa e outra, você aprende um negócio chamado gratidão. É isso aí, respeito. Exatamente, e isso é fundamental. Todo mundo fica aqui, ah, travesti, ah, sua bichona, rebola gostoso, mas... Se a gente fizesse essa piada... Sua bichona rebola gostoso. Acho que essa frase dessa construção nunca saiu da boca de ninguém, Bode. Essa aí é inédita. Parabéns. Talvez tenha entrado. Hã? Uhum. Mas a gente é realmente muito grato a essa comunidade que tá crescendo e nascendo em torno desse projeto, desse programinha, dessas piadinhas de humor que o Pombo faz todo o programa. É isso aí. Isso. Em volta do Pombo. Tá nascendo todo dia. Poder, hein? Tá pegando os ouvintes aí. O espírito dos ouvintes. Isso aqui, cara, é uma grande besteira. Isso aqui é um papo de amigo. É, eu queria citar uma ou dois agradecimentos especiais e uma ou duas palavras especiais aqui pros ouvintes da Tanguinha Corp. Hoje eu tava no ônibus tremido, batendo com a cabeça no vidro. Tava sofrendo. Tá foda, foi mal. Vou botar no... O plano virou um pato de borracha, ué. Que um momento sério, a pessoa. Porra, mas que bosta! Foi essa maçã que eu comi. Não vou falar nada. Deixa eu fazer meu discurso aqui, porque eu perdi meu tempo no ônibus hoje. Porque realmente me veio na cabeça, né? Exatamente isso que o Bode falou um pouco antes aí, essas coisas especiais. O nosso sentimento em tá fazendo pra vocês é uma coisa, né, que pra gente é o nosso dia a dia. Entendeu? A gente zoa. Claro que aqui todo mundo vai fazer a zoação no nível máximo. Né? Nem todo mundo fica rindo o dia inteiro. Mas o que a gente prepara pra vocês, o trabalho que a gente faz pra vocês, é uma forma, inicialmente, né, que a gente teve de estar junto. Né? Eu acho que antes do podcast de Tanguinha ser uma coisa voltada pros ouvintes, ela é uma coisa nossa, entendeu? Ela é uma forma de reunir os nossos amigos, as pessoas que a gente gosta. E se a gente pode fazer isso de uma forma a levar algo especial para as pessoas, né? Como alguns já disseram pra gente aqui, que podcast salva o dia deles, e quando eles estão cabisbaixos, desmotivados, né? Tipo Joseph Klimber, eles ouvem o podcast de Tanguinha e têm vontade de rir, têm vontade de viver, têm vontade de pegar um travesti, têm vontade de ser uma série de coisas. Então, se a gente proporciona isso para as pessoas dentro daquilo que faz a gente mesmo rir, né? A gente mesmo conversar, a gente mesmo estar junto, eu acho que isso é uma coisa especial. É uma situação ganha-ganha pra gente, e a gente gosta de estar fazendo isso crescer. Porque é bom pra gente, é bom pra vocês, pelo jeito, entendeu? Então, assim, a nossa jornada ela agora no podcast de Tanguinha, ela é só uma parte da jornada, né? A gente já tropeçou algumas vezes por aí, né? Eu não sei nem se vale a pena aprofundar muito nisso, mas o Tanguinha Corp não foi o nosso primeiro projeto, feliz ou infelizmente, né? A gente já bateu um pouquinho aí pelas paredes, até chegar mais ou menos nesse formato que a gente quis, com as pessoas que a gente tá atualmente trabalhando aqui no podcast Tanguinha, mas eu acho que o resultado ele tem sido proveitoso, a gente tem conseguido passar pra vocês algo de bom. E cada uma dessas experiências que a gente teve anteriormente, eu acho que ajudou a gente chegar onde a gente tá agora, pra tá fazendo esse trabalho, pra tá zoando com vocês toda semana, o retorno que vocês dão pra gente, mesmo que não seja financeiro. É uma pena, é uma infelicidade que não seja. Afinal, ninguém gosta de trabalhar aqui, eu acho. Mas é um retorno interessante. A gente fica feliz quando a gente tem esse feedback de vocês, assim. É uma coisa boa. E é isso, cara. Eu acho que o nosso trabalho, ele é, acima de tudo, baseado na babaquice que a gente faz aqui toda semana, entendeu? Então, cada um do seu jeito, né? O Pluff, ele tem que se fazer de babaca, às vezes, por ser apresentador do podcast. Até é um pouco de viado, muita gente acredita. Até ele. Até eu acredito, cara. Até o irmão, os pais dele. Isso é outra história. O Bode aí, ele caga regra de babacas no podcast. Ele... Na vida também, né? É na vida. Eu acho que eu só faço exercitar minha babaquice aqui, porque eu sou babaca mesmo. Então, não, eu acho que pra mim é a coisa mais fácil. É só vir aqui e ser naturalmente babaca. É você aí, cara. É um cara, povo, que é a definição especial. É uma maluco e sincero, cara. Exatamente. Você só não tem o filtro e daí vem a maluquice. Exatamente. Mas ao mesmo tempo você fala as coisas verdadeiras. Você é o cara sincero. Por isso sincero. Você tem esse dom da palavra aí de atingir os ouvintes, fazer eles girem ou fazer eles ficarem felizes aí com os seus momentos edificantes. Não tem mistério, cara. É só falar de traveco. Entendi. Jessica Esteves e é isso aí. Mas assim... Porra, mulheres com pênis. É isso aí, cara. Eu acho que minha palavra é essa. Estou muito feliz nesse episódio 100. Acredito que vocês dois estejam também. Vamos compartilhar essa felicidade, sensualidade com responsabilidade. Sensualidade com responsabilidade e... Espiritualidade consciente. Consciente, isso aí. vamos profetizar agora. Do 101 em diante, esses são os novos lemas de Tanguinha. Sensualidade com responsabilidade. Muito bom. Espiritualidade com você. É o que o Pombo falou e eu vou reiterar aqui. Essa merda toda, isso é um trabalho inacreditável que dá. Nem a gente tem noção do trabalho que dá, senão a gente parava. Porque é muito trabalho que dá juntar toda semana, uma vez por semana. Aí junta, grava e-mail, não deu. Cara, envia, porra, o prazo tem que enviar. Cara, é um trabalheira fodida, cara. É um estresse escroto. É a vida de trabalho. Mas vale muito a pena. Porque, por exemplo, porra, a gente junta na casa do... Porra, a gente conheceu o Goku graças ao podcast, o Ilapso graças ao podcast. E um belo dia a gente tava no final de semana na casa do Pombo comendo salsicha e contando piada, cara, sabe? Exatamente. Muito via oral. Realmente assim, vale muito a pena, cara. Vale, vale. E essa amizade que se cria, esses contatos que a gente faz, entendeu? O sentimento por trás de tudo isso é o que realmente conta, entendeu? E assim, não é brincadeira, galera. Quando vocês mandam um e-mail falando pra gente que o podcast de Tanguinha acrescentou alguma coisa, nem que seja uma coisa de merda, entendeu? Mesmo que seja uma porra da filosofia furada. Mas assim, se isso tá fazendo você rir no final do dia, ou no início do dia, que se foda, se isso tá fazendo você rir em algum momento da sua vida, cara, eu acho que isso é o que basta pra gente, entendeu? Ninguém... Cara, como eu falei, isso aqui é uma reunião de amigos, isso aqui é uma coisa que a gente faria, gravando ou não, entendeu? Então, se a gente consegue gravar e compartilhar isso com vocês, isso já é especial pra gente. E se vocês conseguem passar pra gente isso que vocês têm, isso que vocês recebem, é mais especial ainda. É só isso que a gente quer. E que continue por mais 100 episódios, né? Ô, Paulo, você falou tão bonito que meu soluço até parou, cara. Olha só. Eu colei um papelzinho na sua terra. Hã? Hã? Opa, papelzinho. Papelzinho. E, pô, agradecer aos ouvintes, mas agradecer também ao pessoal que participou e apoiou a gente durante todo esse tempo, né, cara? Não, porque nós começamos isso aqui e a gente não tinha nada, né? Éramos nós três e nossos amigos do colégio, meu irmão. Exatamente. E o pessoal foi aparecendo e crescendo, então queria fazer agradecimento formal, principalmente aos sites parceiros que a gente tem, pô. Ao pessoal do Baixo Frente Soco, que foi o podcast, primeiro podcast que apoiou a gente. Com certeza. E hoje em dia a gente é quase irmão, tá ligado? Eles estão sempre aqui ajudando. A galera do Afogados no Sofá, já estamos já, porra, o maluco ouve a gente porque é fã do Magal, cara. Como pode? São todos quase irmãos. Só não são irmãos de verdade porque meu pai não comeu a mãe deles. Se eles tiverem comida, seriam todos meus irmãos. Entendi. Mas já tá em tempo. A Caverna Alfa, o Lucas, né? Que desapareceu, mas apoiou a gente pra caralho. Sempre tá presente em espírito. Tá presente tipo em espírito e nessa jornada aí deu um levante na galera aqui. E agradecer também ao nosso parceiro mais recente aí, que é o Pixel Coffee, porque apesar da parceria recente, nós sabemos que eles são super gente boa, já gravamos lá, gravaram aqui, e são pessoas de bem, pô, pessoas de bem que estão fazendo um podcast igual o nosso, trabalhando, e que entendem o sufoco que a gente passa. Infelizmente, nenhum deles pôde participar aqui com a gente nesse programa, a gente convidou, mas principalmente deu ruim, vocês são pessoas de bem, mas fica aqui o nosso agradecimento. Acreditamos que não tem ficha criminal. Pessoas de bem. Tá cercado de pessoas de tomar bem. No olho. Exatamente. Dos seus cuzes, cara. Você é o bicho do Carandiru de algum presídio. Ó, não, nunca vão gravar com a gente, já sabe, né? Jardelice e Thiago França, cara. Se tivesse que nomear dois grandes ouvintes de Tanguinha, disseminadores da mensagem da Tanga, são eles dois, né, cara? Um vive falando, sabe, todos os episódios de trás pra frente, de cabeça pra baixo, de ponta cabeça, e tudo foi sinônimo que eu falei, foda-se. Mas assim, ele sai a porra toda, entendeu? O moleque decorou todos os episódios de Tanguinha Cop, que nem uma criança de 5 anos decora o filme da Disney. E o outro. Uma criança autista, porra, assim, que entende a porra em outro nível, sabe? Ele tá no outro. Uma outra camada, né, cara? Mas assim, o Jardelice que, porra, ele veste a Tanguinha Corp, né, cara? Mesmo que ele tente aí raspar com gilete aí, ele não vai conseguir porra nenhuma, só com laser pra tirar essa porra de tatuagem da Tanguinha Corp que ele fez. É isso aí, muita sensualidade por responsabilidade. Esses dois aí representam os ouvintes de Tanguinha. Todos os nossos fakes são representados nas características que eles dois possuem. Parabéns a vocês dois aí. Continuem participando e fazendo todos os ouvintes felizes. E temos que fazer também aqui o adendo ao Daigo, que não pôde gravar, porque ele está em missão diplomática em Brasília, sem microfone, mas fica aqui, grande Dago, sua presença foi sem dúvida. Da Guilícia. Mas é isso aí, pessoal. Chegou ao fim e vamos lá, mais 100. Chegou ao fim? Não, cara, porque essa não é longe. Ô, Pombo e Pluff, fala uma frustração e uma realização que esses 100 programas trouxeram. Porra, tu deixou pra perguntar agora na lata, né? Pra não ter nem tempo de pensar. Pra sair a pior coisa possível, tá ótimo. Não, mas tem que ser assim. Tudo é assim aqui, cara. Entendi, ó. Frustração. Então, pomba primeiro. Tá certo. Cara, eu acho que uma grande frustração, deixa eu ver, que eu cheguei aqui na Tanguinha Corp, já sei, foi ter ficado repetindo mil vezes a mesma frase no dia do meu aniversário aqui, cara. Eu tava sem criatividade naquele dia, foi foda. Essa foi uma frustração foda que eu tive. E ter sido revelado o fato de que eu sou um grande caloteiro também pode ser citado. Entendi. Eu acho que a grande realização que eu tive, deixa eu ver, acho que foi ganhar no 01. Foi a maior realização. Ah, pô, cara, pra pessoa ficar frustrada, ela tem que ter uma certa expectativa. E eu não tinha expectativa de sucesso nenhum com o podcast, então eu tô de boa. Não fiquei frustrado com nada, não. Tô tranquilo. E alegria, cara, pra mim é a resposta dos ouvintes. Porque é o único dado material, apesar de ter estatística com números, foda-se, números não são nada pra mim, sacou? O que eu acho legal é o retorno dos ouvintes. Quando o cara... Você faz engenharia, né? Quando o cara vem... Cala a boca. Quando o maluco vem e diz que gostou, é muito mais importante do que ver 100 downloads, sacou? Um comentário desse é muito melhor do que 100 downloads, por exemplo. Cara, se eu visse 100 downloads hoje, eu parava de fazer o programa. Não. Eu tô falando... Não, cara. Eu tô falando de múltiplos. Tipo, 50 comentários ou 5 mil downloads, eu acho que 5 comentários pesam mais do que 5 mil downloads. Isso que eu quis dizer, entendeu? Ah, entendi. Não, parem de ouvir o podcast Tanguinha e passem a... Não, a usar nossos comentários como uma rede social. A gente não tem um universo de... A gente não tem um universo de ouvintes, cara. Mas os ouvintes que a gente tem participam. E eu acho que é isso que mantém a gente trabalhando, cara. Se fosse um bom de ouvinte... Meu trabalho aqui é fazer piada, cara. Boa, de você, cara. Você puxou e ela vai falar? Oh, que graça. Eu não pensei na minha resposta. A alegria é ver a... Porra, um maluco que fez o troféu Pluff. O maluco deu trabalho fazer uma vitrinezinha, botando uns viados e tal. Porra, além de gostar, a pessoa participar, sabe? Então, isso me deixa muito feliz. É legal pra caralho ver que a pessoa se importa e faz, sabe? Só que a gente pediu uma frustração, cara. Não, agora é alegria, agora é frustração. É uma alegria agora. Esse tipo de... Me deixa muito feliz agora. Uma frustração é saber que determinados temas nunca vão virar um programa, tipo Sétima Torre, sabe? Nunca vai rolar. Fakes do Boyd pedindo cast sobre a Sétima Torre a seguir. Não adianta, ninguém vai ler. Ah, mas se for assim, nunca teria episódio nenhum sobre livro, porque eu não leio porra nenhuma. Facebook porra, cara. Tá sendo apagada da história, Sétima Torre. Cara, frustração, tá ninguém falou sobre a parte 3, hein? Não, porque não é uma frustração. É uma realidade, já foi gravado. É verdade, os ouvintes queriam ter que se importar. É verdade. Mas tá chegando, gente, tá chegando. Tá chegando. Só não vai ser próximo. Não vai ser o 101, acreditem. Não vai ser o 101. Então, pessoal, palavras emocionantes. Agradecimento, coisas sinceras, coração na mesa. Oh, e... Tá certo. Rapaz, eu sou o cara das palavras. Inclusive, eu gostaria então de encerrar o programa, o podcast de Tanguinha, número 100, do mesmo jeito que a gente começou todos os podcasts de Tanguinha, com um gritinho gay. Não bastou todo mundo ser constrangido separadamente. Não. Vamos lá em coro pra ficar bonito. Vamos pra galera. Vamos nossos poderes. Em coro e com delete Skype. Uma delícia, né, cara? Tentem me acompanhar. 3, 2, 1. Podcast de Tanguinha. Podcast de... Ficou... Até pros meus padrões isso ficou muito... Só que eu quero receber. É os e-mails. Ah. Até encher a minha caixa. Eu não sei quando tem que entrar o Shag ou não. É, rapaz, começando agora a leitura dos e-mails do podcast número 100 da Tanguinha Corp. batia com a cabeça na cadeira aqui, pá! Ah, que isso, cara? Tem... Postando felicidade desde 1933. Exato. Tá certo. Entendi. E vocês não estão se atendo ao que é importante. O importante é a vinheta nova do bloco de e-mails. Essa coisa meio animal, meio selvagem. Africana, mãe África. Rei Leão. Meio holístico. Meio. Entendi. Inclusive... Holística não, holística é outra coisa. É holística, por que não holística? Tá certo, errado tá quem não gostou. Inclusive, ó, se vocês gostaram ou não, deem seu comentário, não que a gente vai mudar ela, mas deem seus comentários. A gente ficaria muito feliz. Se quiserem ouvir de novo, ver o som de novo, não vou tocar de novo agora, porque nós temos muitos e-mails pra ler. E estamos aqui, eu, Bode Pombo. Não. Pombão, então não. Começa lendo então aí o primeiro e-mail que mandaram pra gente. Primeiro e-mail. Porque são e-mails festivos, cara. Entendi, e-mail festivo. Então tá bom. E-mail do nosso amigo LGP. LGP, grande LGP, cara. Você é quase um carro de Fórmula 1 ou um grande prêmio de alguma merda. Eu porque é o L 2012, mas tudo bem. É, mas ele é o LGP, cara. Tem aqui o LGP@hotmail.com. Quem quiser trollar ele, e-mail. Não. E aí, galera de Tanga, aqui mais uma vez seu amigo. Aqui mais uma seu amigo El. Aí, o El, um El. Ele não usa acento, não. Parabéns. Timo. Para o Timo. A gente vai considerar as regras da situação português. Não, ele usa o português da internet paralela, entendeu? Então ele tá perdoado a princípio, em relação aos acentos, pelo menos. Tá bom, mas se erros não forem acentos, não serão perdoados. Eu tenho... Não. E seu cu também não será perdoado. Ele fala aqui. Mais um ótimo cast troféu, embora vocês tenham esquecido a épica competição da corrida do queijo. O que pode ser mais. Calma aí, é pra levar em conta a regra de formatação? Algo me disse que o podcast fudeu, é. Não, pô. Isso tem vários níveis de norma culta. A formatação também tá problemática ali. É, porque não tem espaço depois nem antes da vírgula, né? Tá foda aqui. Vamos lá. Eu conheço um amigo que faz isso. Que emenda a vírgula na frase seguinte. Ele falou que a gente esqueceu da competição do queijo, cara. Ele falou que sai rolando queijo de montanha abaixo atrás, e a galera vai correndo atrás do queijo. É uma parada muito escrota. Eu nunca joguei isso não, cara. Ser o pânico, em algum país maluco da Europa e tal, vão numa colinazinha e tá com queijo. Aí o infeliz conseguir pegar o queijo primeiro, enquanto o queijo tá caindo, ganha. É imbecilidade, cara. Tá certo. É queijo, cara. Queijo é sempre bom. Quer correr? Ele só... Vai, fala. Não, vai lá, fala você. Não, eu só ia continuar. Pode continuar. Ah, tá. E também corrida de panqueca, que deveria ter entrado no lugar da maratona de Boston, porque nessa maratona que acontece em Londres é uma corrida de revestimento 4x100, onde, ao invés de passar um bastão ao parceiro, eles passam uma frigideira com uma panqueca que eles têm que ficar girando no ar. É muita zoeira. Entendi. Ele falou que foi muito legal a vitória. Opa, Vitória, já temos dois erros. Italiano, Vitória. Italiano da Globo, né? Nossa, Vitória. Bernazzi, Mezenga. Ele fala aqui, a Vitória do Vira-Vira. Cara, para pra pensar, cara. As pessoas não sabem quem é mais Bruno Mezenga. É verdade. Isso é a geração virou, cara. A gente tá muito velho. De quem vocês estão falando, cara? Olha só, cara. Que isso, que desgosto, cara. Foda. Não deve saber nem quem é o Alexandre, quem é a Dinar. Dessa... É da puta. Essa merda aí, cara, tem muito cheio pra ler ainda, povo. Em clima de festa, mas em clima de festa rápida. É, não, tem que parar pra falar do Antônio Fagundes, tá? Aí fala aqui: Vitória do Vira-Vira. Embora eu nunca tenha vencido uma competição dessas, mas com I. Muito obrigado pela sua participação no programa 100 do podcast Tanguinha. Seu e-mail é muito querido sempre. Pior que o e-mail dele tava legal, cara. Só que tá num internetês muito paralelo, cara. Tá muito. No final aqui, eu vou dar uma quebra galho. Ele sugeriu que a gente fizesse um troféu pombo pra escolher os maiores perdedores, mal perdedores de todos os tempos. Ele, na verdade, ele falou que é o troféu pombo. Então eu acho que ele não entendeu o meu nick ainda, cara. Caralho, ele derrotou o nick do pombo. Aí, Will, pode crer, cara. Aí, usa o Word pra escrever o e-mail, cara. Deixa eu mandar pra você. Mas, ó, obrigado pelo seu e-mail, cara. Foi lido. Só não foi lido todo. Não. Continuando o e-mail do LGP, que foi subitamente interrompido devido a erros graves de português. Ele disse que... E também quero parabenizar todos vocês pelo Cast 100. Olha só, parabéns. E espero muitos outros e que vocês continuem e que a brodagem e a alegria animam minhas vindas e vindas do trabalho. Parabéns e vida longa ao Pluff, ao Bode e ao Pompo. Ele realmente acha que é Pompo. É nóis. Vida longa, Tanguinha Corp, e vocês são fodas. Obrigado, e os games ensinarão português. Entendi. Capitão Bompo. Bompo, é verdade. Parece com o Capitão Bompo. Valeu, valeu. E-mail do Fabrício, nosso brother. Fala aí, tangologistas. Aqui é o Fabrício de novo. Ótimo programa. Como sempre, vocês me fizeram rir nos momentos mais inapropriados de forma mais escrota. Olhando para pessoas desconhecidas. Ah, correndo o risco de ser agredido. Que bom. Fico feliz por você. Se você fosse agredido, seria muito melhor, cara. Aí seria um e-mail realmente divertido de ser lido. Exatamente. Principalmente você contar detalhes de como você apanhou, cara. Aí vai ser excepcional. Espero que continue assim, só que sem os atrasos. Aí, quer fazer? Só que sem os atrasos. Ah, só que sem os atrasos pode ser o novo jargão do Incacorp, cara. Porque tudo só que sem os atrasos. Aqui sem os atrasos. Olha, esse programa pra sair tá suado. Vamos lá. Maldição do programa zero, terminado em zero, zero, zero é o poder. Double O. Inclusive, enquanto termina aqui. Muito obrigado por continuarem fazendo o que vocês fazem de melhor, que é se agredir verbalmente para que desconhecidos possam rir de suas peripécias. No mais, nada mais. É isso aí, então tô te chamando no cu. Vai tomar no cu, Pombo. Quando você for agredido, você manda outro e-mail, valeu? É isso aí. Pode ser em breve, olha só. Deixa o lado bom. Continuando aqui a leitura de e-mails na mãozinha, Felipe Martins, F de Assis. Assunto, e-mail de preferência para ser lido no Cast 100. Parabéns, foi preferencialmente lido. E aí, tangudos? Sou o irmão do primo do Pluff. É meu irmão do meu primo. Cara, é um parente. É meu primo também. Mais um pouco ele era meu parente do Bode também, né? Depois de tanto distanciamento parental. Pode ser mais nosso pai. Ele tá no meio termo de todo mundo da Tanya Corp, cara. Você é meio parente de todo mundo. Que sa do mundo, cara. É, exatamente. De Jesus. Pode contar 20 a ele, né? Nunca comentei, mas já ouvi mais da metade dos casts, principalmente enquanto jogo Xbox. E aproveitei o troféu especial para comentar. O podcast, não este especificamente, mas no geral, está ótimo. Mas poderia ficar mais legal se chamassem o LP Magal para mais casts. Cast. Vejo pouco o Pluff. Nem lembro direito o rosto dele. Tá. Mas é legal conhecer alguém que conhece o Magal, mesmo que via Skype. Olha só, ele é também parente do Magal. Cara, um fã hardcore do Magal. Caralho, olha como é que o Magal é foda, cara. A galera gosta da gente porque a gente conhece o Magal, cara. É o ponto mais positivo que ele encontrou no podcast Tanguinha, nós temos conhecidos no Magal. É isso aí, que elogio, cara. Ficou feliz. Ouça lá, Afogado do Sofá, você também, caro ouvinte, afogadosofá.com. O Pombo e o Bode são bem legais também. É legal também aparecer no cast, caso vocês leiam esse e-mail. Para terminar o e-mail, uma pergunta para o Pombo. Pombo. Meu nome é Pombo, cara. Pergunta aqui do Felipe, primo do Pluff e putinha do Magal. Os travestis seriam afetados pela gravidade de uma Narnia ideal? Eu não sei o que isso quer dizer, cara. Sim. É uma boa resposta. Eu só vi o primeiro Narnia, cara. Eu me lembro de um leão falante, só isso. Eu não sei, tem gravidade zoeira em Narnia? Não faço a menor ideia. Ah, tem elefante falante, não. Um leão falante. Tá ótimo. Eu só fico preocupado porque ele tem 12 anos, né, cara? Não devia estar ouvindo o nosso podcast. Enfim, é um problema. Manda foto aí. Sim, pode. Menino novo, programa aí. Você vai virar homem. Ao final do programa, sua infância foi embora, cara. É isso aí. Morre. A morte se aproxima. E enquanto ela vem, eu vou ler o e-mail da Gisele. Sobre o podcast 100, ela começa: relaxa, Maria! Então, Tangudos, parabéns para o Vira-Vira pela vitória nesse troféu, troféu 99. Aproveitando que esse e-mail será lido no programa de número 100, quero deixar minha pequena homenagem ao podcast Tanguinha. Música triunfal ou não. Desde que eu conheci o programa, vocês têm feito parte da minha vida. Pois sempre escuto os podcasts da semana enquanto passo roupa e faço meus serviços domésticos não remunerados. E ouço os programas antigos no ônibus. E isso sempre me alegrou o meu dia de alguma maneira. Inclusive, ouvir vocês me motivou a voltar a mexer com biscuit. É biscuit ou biscuit? Biscuit, porra. Você me tá com o T, cara. Biscuit. Voltar a entonação de e-mail sensual. biscuit, o que originou planetas de Tanguinha feitos desse material, que agora estão em processo de virar um chaveiro. É porque ela ia mandar pra gente o planeta, só que aí quebrou, vai virar um chaveiro. Mas o chaveiro ainda é maneiro. E artesanato é uma coisa que eu não fazia há anos, por falta de inspiração. Mas esta eu encontrei através de vocês. Caralho, hein? Que moral. Que isso, que isso. É, tem muito mais coisas, segura as pontas aí. Com o podcast Tanguinha, aprendi muitas coisas. Mas a principal delas é que jacaré que não voa não come goiaba. Caralho. Ui, tá certo. Ui, essa é. Ui. Putz. Foi no programa 1 isso? Não sei, não. Não, deve ter sido entre o 1 e o 5, cara. É, foi nos primeiros blocos. Foi num blocão aí no. Não, não foi blocão, não. Foi um tanguinha. Dos primeiros. Devaneio de Tanguinha, foi nos blocos. Não, não foi nos blocos. Foi no Devaneio de Tanguinha, cara. Não foi, foi um dos primeiros episódios foi daí, cara. Os primeiros blocos, Devaneio de Tanguinha, cara. Certeza. Cara, foi um dos primeiros episódios. Foi. Só que os primeiros episódios tinham um bloco no começo e o programa depois. Mas não foi no conteúdo do programa, foi durante um bloco, Devaneio. Ah, foi um bloco, foi um bloco. Foi um Devaneio. Foi uma daquele... Tô falando, pô, o nome do bloco. Cala a boca, cara. Eu me lembro que em algum momento desse debate a gente chegou no crocodilo de água doce do... Enfim, vamos lá, meu. Secção da felicidade, acho ótimo. Alzheimer, né? O crocodilo do Peter Pan que se chamava, acho que Click Clock, Clock, Cluck. Tic-tac. Ou aqui, mas enfim, apenas duas calorias. Enfim, eu também aprendi a odiar guias turísticos que não seguem roteiro combinado. Entendi. Eu também aprendi isso aí. Essa eu não vou explicar. Certo. Esse e-mail não ficou bem como eu queria, porque não tive tempo de me dedicar a ele. Pô, pode que a gente atrasou pra caralho. Teve mais do que tempo. Enfim, não tive tempo de me dedicar a ele. Mas vejam o que um carinho, por ser como um presente de tia. É simples, mas é de coração. E que venham mais 100. Mais 100. Pô, muito maneiro o seu e-mail, Gisele. Muito obrigado. Sem atraso. É um presente de tia, eu vou agradecer. Muito obrigado pela meia. Entendi. Posso ler? Faço questão de ler esse e-mail, que é o e-mail do nosso amigo Eber. É o Eber Pereto? Eber Pereto. Eber, grande Eber Pereto, cara. Eu não vou falar o e-mail dele pra todo mundo, não, porque eu já falei de hoje. Ele fala assim: bom dia! Tô mandando esse e-mail só pra dizer uma coisa. Depois da mensagem de voz da Manuela, e pelo jeito que ela disse que ouve vocês na academia, pega o projeto downloading e fia no rabo do Pluffit. Pluffit, é outra pessoa. Ainda bem que não é o apresentador. Não sou eu. É o Pluffit. Então, Pluffit, cita-se com o projeto download enfiado no meio do seu retículo anal. É isso tá aí. Gostoso? E Manuela, tá não, né? Como é que tá essa ginástica aí, Manuela? Fala pra gente. Entendi. Porra. É nessa hora que eu me arrependo de não participar da leitura de e-mail, cara. Não sei do que vocês estão falando. Como assim? Nem ouvi o programa, né? Nem o programa. É isso aí, cara. Pode... É isso aí. Manuela, a Manuela mandou um e-mail pra gente. Mandou mensagem de voz. Mandou mensagem de voz pra gente, dizendo mais ou menos assim: poxa, eu gosto muito do programa de vocês, não acabem porque eu ouço vocês na academia. Entendi. Temos agora, uma ouvinte marombeira. Fica a dúvida se ela precisa muito ou pouco da academia só agora. É a pergunta que não quer calar. Eu prefiro sonhar. Entendi. Não custa nada. Tá e certo. O vai sofrer, então azar dele. Exatamente, seu otário aí. Ninguém quer ser caralho, aí nossos ouvintes são muito stalkers, cara. É só mencionando um nome de mulher, fudeu, mano. É muito maneiro. Caralho, deixa eu te falar que tem uma pessoa que grava com a gente, que meio que está... Enfim, vamos lá? Vamos lá. E-mail aqui de Rafael Machado. Cara, sou paulista e realmente nunca tinha ouvido falar do... É o Racha, mané! Mas pelo menos na minha escola tinha um jogo que eu não sei o nome, que as regras eram. Se você tomar uma saidinha, rolinho, ou seja lá como vocês chamam, quando a bola de futebol passa por debaixo das suas pernas, como se chama isso? É ovinho. É ovinho. Ou caneta. Ou é, uma caneta é coisa de velho, é ovinho. Quando você toma um quando a bola passa por debaixo da sua perna no meio do joguinho, você tinha que sair correndo até a trave mais distante e no meio deste percurso os outros jogadores iam te batendo. Inclusive os jogadores do seu time. E você não poderia revidar. Entendi. Mas é batendo em você ou pra você? É metendo e batendo. Entendi. Porque se for batendo pra você, você tem direito de revidar, cara. E aí, pô, você é mais foda que o Racha, mané? É muito mais foda que o Racha. Não, na verdade não, cara. O Racha é muito mais foda que isso. Porque eu já falei. O Racha é o jogo primordial. É o jogo dos jogos, cara. É a lei da sobrevivência. Na Grécia Antiga, na primeira Olimpíada, só tinha o Racha, mané. Só tinha o Racha. Depois daí foram se dividindo e surgindo os outros esportes. Mas o Racha não ganhou o troféu, não, né? Aí, cala a boca aí. Entendi. Vamos correr pros e-mails? Pode ser? Vamos pros e-mails. Então é o Racha perdeu. Perdeu. Aí, eu tô ficando bolado, cara. Ah, muito obrigado, Rafael Machado, pelo seu e-mail agradecendo é o Racha e avisando que aí em São Paulo tem um jogo parecido, só que mais gay. Gay. Entendi. Minha vez? Eu acho que eu quero. Aquela dúvida que a gente tinha antigamente, que ficou meio de lado. queridos ouvintes, como se chama o joelho italiano paulista, o enroladinho na região de vocês aí? É italiano lá, não é? Se chama Toba. É italiano ou enrolado, mas tudo bem. Manda e-mail, cara, não, manda um recado, e-mail não. Vai chegar muito e-mail só com uma palavra. Vai chegar 10 e-mails escrito italiano. Não duvido. Vamos lá, e-mail de Thiago Dobrotisti. Que sobrenome zoeira. Tá certo. Vamos lá. É que é o sobrenome do cara? Dobrotinski. Dobrotinski. Dobrotinski, cara, Dobrotinski. Só isso. Esse. É o Dobro. Thiago Dobrotinski. Ele é duas vezes Chinski. Entendi. Acho ótimo. Inclusive, ele fala aqui: parabéns à cooperação pela centenada. Com o perdão do trocadilho infame. Entendeu? É. Sem ter nada, sem atrasos, sem. Acho ótimo. Sem ter podcast, né? Sem ter fone. Ele conclui aqui: o Projeto Download está cada vez mais próximo, mas estamos na edição número 100, pelo menos, eu espero. Entendi tudo. Minhas congratulações para o melhor podcast da Podosfera e o mais arejado também. E esse CDZ3 que não chega, não chega. Vai chegar, cara, vai chegar, fé. Está cada vez mais próximo, que nem Projeto Download. Falta menos do que faltava. Exatamente. Aí ele termina aqui falando: Asa Delta. Asa Delta. Ok. Maneiro. Respondeu muito maneiro. E ele terminou com de brinde uma rima, que era melhor se ele não tivesse terminado, porque eu pensei na rima dele. Estava andando no meu Celta quando avistei uma Asa Delta. Tá certo! Entendi, cara. Foi muito complicado rimar duas palavras, dois substantivos. Esses discípulos do Goku, brincadeira. É brincadeira. Mas parabéns, cara, pelo seu poema aí, cara. Vou anotar aqui. Fedor que rima com horror. Com amor, com arnor. É isso aí. Spoiler. Inclusive, e pra terminar aqui, muito, muito rapidamente, meio de Anderson Cardoso. Fala, pessoal do Zatiguinha Corp, beleza? Beleza. Do mesmo? Beleza. Belo nome, aliás. Há pouco tempo conheci vocês por intermédio da minha nerdice / vício em podcasts e gostaria de dizer que o conteúdo de vocês é bom. E por isso fiz uma merecida bom. Maratona de Tanguinha. Ele já errou falando do nosso conteúdo. Segundo, ele fala a palavra bom só. Bom, e gostaria de dizer que o conteúdo de vocês é razoável. Seria aprovado no Enem, foi o que ele quis dizer. Seu conteúdo é regular. Você está acima da média de presença necessária. Parabéns. Eu fiquei satisfeito com o bom, cara. Melhor do que minhas notas no colégio. Tá. E aqui o Anderson dá uma série de dicas pra edição que, enfim, não cabe aos ouvintes, a gente vai levar em conta, acredite. Vamos ver isso aí. Nossa, e continuando aqui. Enfim, parabéns pelo 100 podcasts e que venham mais por aí. Sempre com esse ótimo bom humor e características que só vocês possuem. Tem um diferencial bem grande entre 60 casts que escuto. Caralho, 60 casts. Tá certo. Tá certo. Vida pra quê? Não, já até desinstalei da minha cabeça o ódio contido dentro de mim que tinha por cariocas. Cara, a gente fez empate. Caralho, mané. Cariocas são poder. Cariocas são poder, aí, bateu a vinheta com funk. Mentira. E aí ele pergunta aqui qual a música da abertura. Plenamente satisfatória. Não, esse não é o nome da música. É Dota 2. Isso. Não, porra. Piu. Então, a música é Space Cowboy. De quem? Minha. Jamiroquai. J-A-M-A. Eu não sei mais essa letra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O vídeo falou. O Bode errou 3 anos de português na palavra Jamiroquai. Olha só. Aí, pra terminar, eu queria classificar o e-mail dele. Foi bom. Foi bom. Bom seu e-mail. Obrigado. Bom. Bom. Lá. Vamos pro. Ó, o vídeo falou. Milhares de mensagens de voz. Segura aí. Toma. Don't decide my fate. Ouvinte falou. Pessoal do Tanguinha Corp, sinceramente, parabéns por fazer um podcast muito bom. Comecei a ver eles há bastante pouco tempo nos podcasts de vocês. E eu queria sinceramente conseguir dar os parabéns a vocês. Muito bom esse trabalho. Continuem aí. Valeu, falou. Ouvinte falou. Parabéns pra Tanguinha nessa data querida. Já se foram 100 programas. E com todo respeito, piroca maneira. Beijo, Tanguinha. Ouvinte falou. Fala galera do Tanga, aqui de Fortaleza, Jerônimo, mandar um abraço pra vocês, 100 podcasts, abraço pro Pombo, qual foi, abraço pro Bode e pro Fluffy um Liberte. Valeu galera, tudo de bom, que venha mais 100, 200, 300 podcasts. Ouvinte falou. Fala galera de Tanguinha, aqui é o Júlio Silva, de Vitória, Espírito Santo, 24 anos. Abraço aí, parabéns pelos 100 programas. Muito travesti pro Pombo, muito pro Bode e pro Pluff. Fala galera, aqui é o Cris de Fogo de São Paulo e eu não podia deixar de participar do episódio 100, né? Acompanho vocês desde o primeiro episódio, pô. Mentira, desde o segundo. E tô aqui pra agradecer ao Pombo, ao Bode e ao Pluff por esse podcast maravilhoso. Obrigado mesmo de coração por acompanhar a gente por esses dias tão difíceis e fazer com que a gente ria pra caramba de vocês, com vocês e pra vocês. É, sobre o podcast 99, eu só queria saber se o Pombo tá bolado, só isso que eu queria saber. Mas enfim, galera, um abraço e de coração, continuem aí com mais 100 episódios aí, comprem o Baixo Finito Soco, ou eles comprem vocês, sei lá, mas continuem nessa aí, porque vocês nos ajudam muito aí a enfrentar esses dias de dificuldade. Um abraço a todos aí e até a próxima. Fala tripulação do SS Tanga, aqui é o Rafael SR e olha só que programa maneiro foi esse troféu, hein? Que participação especial, hein? Mas muito bom o cast e olha só, 100 anos. 100 anos não, quem fez 100 anos foi o Niemeyer, pouco antes de morrer, olha só, hein? Fica a dica. Agora, 100 programas, imagina só quantos podcasts pararam sem chegar nisso. Vocês estão aí nessa marca, fazendo muito dinheiro com donation, né? Só que não. E meus parabéns aí a todo o pessoal aí do Rio de Janeiro, que tem piroca maneira na mãozinha, muitos malucos sinceros, que tá fazendo esse programa aí, entendeu? Que às vezes atrasa, mas se atrasou é culpa de quem? Do ouvinte que não mandou e-mail, entendeu? Eles ficam esperando pra poder chegar o e-mail. Então, meus parabéns aí pra todo mundo, pra todo mundo da Tanguinha. E mais outros 100 programas, se o projeto download não chegar ali pelos 152, por aí que eu tô achando, olha, 152, tô sentindo uma energia muito negativa. Então é isso, gente, um abraço. Fala galera de Tanguinha, aqui é o Sky, um pouquinho rouco, mas estamos aqui para fazer nossa parte social. Enfim, parabéns a vocês pelo 100 podcasts feitos, porra, muito, muito podcast mesmo. Acho que tenho quase todos, mas preguiça de baixar é grande. Vamos lá, espero que nesse 100 seja a compilação de Tanguinha, com todos os mitos, as ideologias que a Tanga pode nos proporcionar, bastante úteis à nossa vida. Então é isso, parabéns pelos 100 podcasts, muito sucesso, estou sempre tentando espalhar a palavra da Tanguinha por aí, pelos meus amigos. Vocês estão escutando ou não, não sei. Vocês são muito filha da puta. Enfim, é isso aí. Abraço. Olá, Tanguinha Corp. Aqui é o Senhor Cabuloso. Não que isso valha alguma coisa. Esse troféu foi o mais pica de todos, ou não? Eu curti muito, não tenho nada a acrescentar, mas eu gosto muito da vinheta. Por favor, não atirem. Falou! Fala aí galera, meu nome é Thiago França e eu gostaria de fazer uma reclamação aqui em relação à eliminação da Roberta Justus. É, Roberta Justus mesmo, foda-se. Ela foi eliminada porque ela não poderia participar, quer dizer, nunca poderia ganhar do Miss Universo. No Miss Universo, eu discordo. O dia que os ETs ganharem direito de voto, ela ganha. Tô te falando, ela vai ganhar. Bom, até lá, beijos e abraços e até a próxima. E aí galera do podcast de Tanguinha, aqui quem fala é o Valdir, eu sou de Fortaleza do Ceará, faço faculdade de filosofia na estadual e escuto o podcast aí desde a participação do Azila Cash no podcast de CDZ. Desde então, venho escutando o podcast aí direto, não parei mais, recomendo pra minha galera e tal. Parabéns aí pela 100ª edição do podcast, fiquei com medo que vocês acabassem e tal, por causa do projeto download, Mesmo assim, vocês continuaram aí e eu curti isso aí, mano. Valeu. Até o milésimo podcast aí. Até a próxima. Ouvinte falou, ouvinte falou. Ouvinte falou, ouvinte falou, ouvinte falou. Muitos recados de voz, muito obrigado a quem mandou as mensagens lindas, homenagens e coisas de tal. E temos também muitos recados, muitas reclamações que o podcast atrasou, mas acima disso, alegrias. Aquele esqueminha rápido, maroto, você já tá acostumado, cada um no site, vamos escolher nossos recadinhos, recebendo orientações e falando de terceira pessoa. Cada um recado, vou ler um recado incrível aqui. Um recadinho do nosso amigo Rafa Cove, ele fala aqui: não ouvi ainda o podcast, mas do jeito que vocês são, acho que quem ganhou foi a Liga Pokémon. Isso, foi a Liga Pokémon. Não precisa ler esse e-mail, tá ótimo. Eu vou ler e-mail aqui, é do Milton Gomes. E um recado. Tu falei e-mail, se eu te confundir. Falei e-mail? É, eu também falei, você falou também. Vou ler aqui o recadinho do Milton Gomes lá no nosso site, inclusive, é www.tanguinha.com. Esse inclusive não tinha que estar nessa frase. Vamos lá? Ufa, Lelê, não deixe o samba morrer. Estranho voltar a escutar o podcast Tanguinha depois desse tempo todo. Tenho que voltar com o costume que foi aos poucos sendo destruído. Por que, Milton Gomes? Por quê? Não, que loucura. Não. Se aí ele curtiu o troféu, esse programa aí foi da hora. Pô, Milton Gomes, você tá no programa sem agora, cara. É isso aí. Sua história está atrelada na Tanguinha Corp, você não tem mais opções de vida. Aí, acabou. Tem um comentário muito pertinente aqui, posso ler? Pode ler, Gabriel, cara. Imperiano comentou: no 100 acaba? Se Deus quiser. Nós temos um projeto de mudança. Se Deus quiser. Entendi. Não acabou, cara. Deu ruim. Ainda não. É. Próximo recadinho que eu vou ler aqui é do nosso amigo Cabraman. Ele não fala nada sobre o programa, mas eu achei muito bacana que ele falou: eu perguntei pra vocês se tava rolando algo sério. E vocês respondem: diabetes. Fiquei mó bolado pensando que um de vocês estava doente. Depois que eu vi o programa, percebi que não tinha rolado nada. Vocês me zoaram. Continuei assim. Peraí que eu vou tomar aqui minha injeção de penicilina e já volto pra gravação, peraí. Tá, beleza. Fura essa briga aí. Eu vou ler então aqui algum recado do Gabriel Bittencourt, que ele faz aqui uma explanação aqui dos conhecimentos biológicos dele. Sobre aquela questão de como é que funciona a gravidez e tal. Não, para o seguinte, na fecundação, quando o espermatozoide chega no óvulo, eu me lembrava da época de colégio, que quando o espermatozoide perfura o óvulo, ele adentra o óvulo emitia um pulso elétrico, uma correntezinha elétrica, e matava os outros espermatozoides que estavam na área, pra não dar ruim. Isso só no, na reprodução dos Pikachus. E aí eu não estava totalmente errado. Vamos lá. Peraí. Nada garante que a Bruna também esteja certo, mas vamos ver o que ele falou. Ele falou: ocorre uma despolarização na membrana do óvulo. Quando uma proteína de espermatozoide se liga ao receptor na membrana do óvulo, eles se fundem e causa uma alteração na permeabilidade para íons. Isso impede que outros espermatozoides entrem no óvulo e façam um surubão maneiro. Porra, que merda essa porra. Tá ótimo aí, um conhecimento aleatório dele. Muito obrigado, Gabriel. É bom você ler assim uma explicação na qual você entende um terço das palavras. Eu me sinto muito esclarecido. Suruba. Eu vou tentar ler a parada aqui. Entendi, suruba. Vou ler no Diário do Pombo. Ocorre uma qual foi? Despolarização. Uma qual é a membrana do óvulo, zoeira. Tá entendendo agora? Tá melhor? Não. Não? Mais um recado do Stop 10BR. Vai lá, Pombom. Opa! Ele fala aqui. O Skylord, o nosso amiguinho Skylord, fala o seguinte: ele é fake do bode, né, Skylord? Ele fala: troféu e uma leitura de meio maneiras. Só isso, porque sou retardado e preciso ouvir mais gente. Não. Nossos ouvintes são muito maneiros, cara. Como pode? Ele pergunta se eu tô bolado, cara. Eu já falei que eu tô bolado, cara. Por que vocês continuam perguntando se eu tô bolado? Já falei. Porra! Perguntou, cara. Ele falou que se quiser, partiu o cabaré da Leila. Demorou. Cabaré da Leila. Tá certo. Quarto por quarto. Quarto por quarto? Na quarto por quarto. Não, não é assim. Sabia que essa versão do Catra, na 4x4 a gente zoa, a música de Boom Muita Mulher Boa, é uma versão de uma música? Da música zoeira com palavrão. Ou a versão da versão? Não, a versão original é tédio do Biquíni Cavadão, acho. Cavadão, é isso aí. E a versão do Catra é infinitamente melhor, cara, assim. Muito melhor. Porra, Biquíni Cavadão. Assim como todas as versões que o Catra faz. É isso aí. São melhores que as originais, né? Mamata. Se meu pau não parar de crescer, vai passar do joelho. Se quiser, bota lá aí. Bom, peraí, que todo mundo tem compromissos. Siga! Recado Top 10 BR, toca a vinheta antiga, porque ainda não temos vinhetas novas para isso. Ainda? Ainda. Recado Top 10 BR. Bom. O recado Top 10 BR é de novo do Gabriel Bittencourt. Esse rapaz aqui tá insaciável nas curtições. Vencedor. E é o seguinte... Vitorioso. Glorioso. O André Wallace Mark comentou sobre a quicagem do pombo no podcast. Falou que achou bom, tem que acontecer mais vezes. Tá certo. Aí o nosso Top 10 BR foi e respondeu: nada a ver isso daí. Querem cenar a discórdia. Tá certo. Pombo, você tá bolado? Eu tô muito bolado, cara. Aliás, eu não sei quem quer espalhar mais a discórdia, né? Se é a pessoa que fala que foi maneiro ou se é a pessoa que chega: caralho, nada a ver, mané. Querem espalhar a discórdia. As duas pessoas estão igualmente ajudando a discórdia a se completar. Mas não, cara, eu não fico falando com isso não, inclusive, né? Entendi. PS aqui do Top 10 BR. PS1. Faça uma leitura de e-mails bêbado mais vezes e juntos. Ninguém estava bêbado, a gente estava junto realmente. Estava junto. Exatamente. Só. A gente não pode falar o que a gente estava fazendo. Com o microfone da zoeira. PS2. Façam com o microfone melhor. Pois é. Isso. Difícil. Se tá todo mundo junto, só tem microfone, é difícil melhorar o áudio. É, ainda mais fazendo o que a gente estava fazendo. Não tem um estúdio ainda. E o PS3, Xbox é mais legal. Ah, entendeu? PS3? Não entendi. Xbox, meu. O que quis dizer com isso? É mais legal. Não. É uma referência àquela linha de videogames da Sony. Joguinho? Tá falando de joguinhos, é? É, aquele mundo do jogo. Aliás, joguinho é no... Eu gosto de jogos. Bastante sobre. Faz piada de joguinho lá. Pode ser? Joguinho? Vai lá. Cheira assim, ó. Seu Carlos Pivoto tem um trocadilho com joguinho pro senhor. Não. Ai, ou então você chega lá e fala: tem uma rima. Estava no céu e eu vi um azabel. Não, essa daqui é pra gente mesmo, cara. Essas coisas idiotas aqui pro podcast Tanguinha. Toda vez que a gente receber falando alguma coisa de jogos, a gente encaminha pro e-mail mais pra isso. Vou dar falta de no e-mail. Isso aí. Acho que se enganaram. Toma aí, Pivoto. Muito bom, muito obrigado a todos que participaram dessa. Não deu pra ler todos os recados, senão o programa vai ficar 7 horas de programa. Mas tá ótimo. Mandem mais recados, e-mails, participem. As vinhetas novas do Ouvinte Falou e do Recado de Voz aparecerão, provavelmente no programa que vem, não sabemos. Um dia, tá cada vez mais próximo. É, tipo Projeto Download. Isso. A gente se compromete a não chegar com o Projeto Download antes de mostrar as vinhetas, tá bom? Pode ser? Exatamente. Pelo menos isso. Na verdade, a gente já fez essas vinhetas, a gente só vai exibi-las. É, elas estão todas prontas. Estão todas prontas. A gente só vai colocar elas no ar quando chegarem no mínimo 20 e-mails na nossa caixa e no mínimo 32 recados de voz. Entendi. 32. Isso. Entendi a minha cara. Vamos fazer que nem precisa. Diário, contar na parede. Exatamente. Pelo menos um texto tem que ser feminino. Entendi. Eu trazer antes. Então, muito obrigado. Um abraço e até o próximo programa 101. CDZ Parte 3? Não. Não. Você é foda. Aí, vai pro ar uma pena. Um dia a gente vai liberar só pros ouvintes pagantes o episódio secreto. Isso vai estar lá. Isso vai ser a riqueza, cara. Vai ser o dia da riqueza. E aí, Daigo, beleza, cara? Se liga, a gente vai gravar uma parada aqui rapidinha pro programa. Caralho, morre, buceta! Não, pô, programa 100, cara, de boa. Filho da puta! Que isso?